Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio Jovem Nerd Wild Lips! Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Senhora Jovem Nerd. Eu queria ter os cabelos da Rachel. Também o bronzeado, a grana, né? A beleza. Aquela jaqueta. Aquela jaqueta de couro maravilhosa. O guarda-roupa inteiro. Aqui é o Felipe Castanhari. E Joey doesn't share food! Aqui é o Guga Mafra e... How you doing? Caraca, what? É o how you doing fake que o irmão gêmeo do Joey faz. How you doing? Pois, aqui é a portuguesa e... Oh my God! Janice. Janice. Eu te amo, Janice. Aqui é o Azaghal e eu não assisti a Frank. Of course, my love. Muitas pessoas vão se identificar com essa frase. Muito bem, nerds! Estamos aqui com o Guga Mafra. O Guga Mafra tem na casa dele um porta-retrato escrito Friends e no porta-retrato estão os Friends. Nossa! Não tem a família dele. Eu não tenho. Não tem os amigos, né? Tem um DVD, cara, e aí eu nunca mexi. Mas se a gente olhar, né? O Castanhari fez um episódio maravilhoso, espetacular, gigantesco do Nostalgia. Tem o link aí no post pra vocês verem. Pô, graças a Deus, que eu não lembrava mais de nada. O maior, né? 20 minutos, é. O maior episódio, Nostalgia até hoje. Muito bem, nós vamos falar sobre essa série espetacular, super coxinha. Né, cara? Se a gente olhar, né? É muito coxinha, cara. Aí os anos 90 pegou o primeiro lugar. Muito depois coxinha. Depois de Seinfeld. E até hoje, cara, 1000 reprises por dia, cara. Friends, vamos depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Amazing Cast. Eu quero dormir. Amazing Cast? O quê? Falou no Amazing Cast. Eu falei Amazing Cast? Falou. Você vê como é que eu tô retardado de sono, que eu não durmo mais. Olha aí, como disse o Jovem Nerd. O quê? Ser pai é parecer... Né, como é que é? Ser pai é padecer. Padecendo no paraíso. Eu estou padecendo paraíso. Ai, é muito bom, é muito bom. Mas eu quero dormir. Obrigado, galera, pelas tantas mensagens. Você está carinho. Falando, às vezes a pessoa não sabe. Eu fui pai. Eu não sei, as pessoas sabem. Não, você não tem como assumir isso. Tá bom, ok. Gisele, minha filha, minha linda filha nasceu. Eu e a Senhora de Avenida estamos no céu, padecendo no paraíso. Nasceu dia... 27 de maio. De maio de 2014. Quase no dia da toalha. Quase! Meio-dia e 37. Meio-dia e 37. Pra quem quiser fazer mapa astral. É isso aí, rapaz. É muito bom. Estamos aí. Aquela loucura toda, tudo é verdade. Não dorme, essa porra toda. O Jovem Nerd achou que ia ser que nem o Tamagotchi, né? Ai, muito bom, muito bom. Eu tô acumulando histórias para o próximo Nerdcast Paternidade. Vai ser muito bom. Só as primeiras 24 horas de cadê o Nerdcast inteiro. Mas vamos lá, Azaghal. Vamos pagar o leitinho das crianças, literalmente. Olha, Jovem Nerd. E a Nerd Store continua bombando as águas com as novidades. A camiseta Dracarys está sendo um sucesso, Azaghal. Sucesso de vendas. Garanta já a sua junto com a camisa. Tem que ter fezes. Tem que ter fezes. Se você acha que a camisa tem que ter fezes e é oportunista, Dracarys nela. Boa! Excelente. Mas a Nerd Store tem camisetas, livros... Canecas. Baralho não tem mais. Acabou. Fiquei sabendo que acabou o baralho. O baralho tem caneca, tem. Ah, o baralho. O baralho acabou. Baralho acabou mesmo. Mas vá lá. Excelente qualidade, excelente envio, excelente pós-venda, pré-venda. A gente não bota nada em pré-venda, mas você vai ser bem atendido. Nerdstore.com.br. Muito bom. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, pule agora para... 19 minutos de 17 pessoas naquele sofá. Muitos e-mails, Azaghal, e nerds, cacete de agulha, doando sangue toda semana e salvando vidas. Você sabia que eu vi algum negócio aí? Você, quando doa sangue, você pode salvar com aquela doação até 4 vidas. Não é bonito? Caramba. Então, Gustavo Bezerra de Carvalho, José Mauro, Guilherme Henrique Leão Jardim, Samuel Varela Souza, Natália Besbate, Patrick Rodrigues, Rodrigo Engelbert e Paola Snow. Paola Snow? Olha aí. Bastarda. Eu acho que esse não é seu nome. Doaram sangue essa semana. E agora nós temos o Nerds Cacete de Tesoura. Olha aí! São os nerds que doam cabelos. Doam cabelos para fazer perucas para pessoas que fazem um tratamento contra câncer, isso, né? Isso. Então nós temos aí Juliana Corvino, Valdiege Vasconcelos, Viviane Amada, Iracema Maqui... Amada, né? Amada. Não sei, pode ser Amada, depende de onde você... É, eu tenho certeza que ela é Amada. Mas então, com H deve ser Ramada. Às vezes não, viu? Ok. Tudo bem, mas ela escreveu Viviane Amada, eu sou brasileiro, vou ler assim. Aí tem Iracema Maekawa. Ah, essa é. O nome brasileiro, roots, Iracema. Ou é Maekawa? Não, Kawa, né? Isso é japonês, a pronúncia é com é W-U. E o marido da Ariane Vieira. Por que... marido? Ela... É. Por que o cara não deu o próprio nome? Só o marido da Ariane. Muito bom quem doa cabelo pra fazer perucas pra quem precisa. Muito legal. E por falar nisso, Victor, lembra do Victor, nosso amigo que já veio aqui no Nerd Office, a gente falou dele semana passada, sim, e tal? Sim. Ele está internado e precisando de doação de sangue e plaquetas aqui em Curitiba. Olha aí. Então se você puder ajudar o nosso camarada Victor, de segunda a sexta, de 1h30 às 5h30, na rua Doutor Ovandi de Amaral 201. É, mas é doação de sangue, é isso? Doação de sangue, ah, isso. Ah, legal. Plaquetas. Então vai lá ajudar também nosso querido amigo Victor. Um abração, cara. Muito bom. Artes dos fãs, muitas artes dos fãs. Olha aí. O pessoal se empolgou, as pessoas, algumas mandam arte que não tem nada a ver com nada, né? É normalmente de... relativo aos Nerdcasts, mas, né? O cara manda um desenho maluco, que não tem nada a ver com Nerdcast, com nada. Um desenho de um passarinho, sei lá. Sim. Mas ok, é válido. É, ele fez. Tudo é possível, né? Sim. Positivamente falando. Nós temos uma arte que é realmente boa, a gente selecionou algumas, as melhores, mas todas elas têm seu valor, aquele papo todo. Nerdinho Carequinha. Olha, é uma aí. Abertura, uma animação, uma vinheta. Muito bom. Nerdinho ficou muito Careca, maneiro, ficou muito maneiro. Animal, cara. Ficou foda mesmo. E não tem o nome do maluco. Cadê o nome, cara? Bom, tem o link aí pro isso, canal dele. Veja lá, o vídeo. Ficou muito maneiro com o cara sem nome, no animador sem nome. Parabéns. Nós temos também o Ozob por Paulo Archer. Muito bom. Ficou muito maneiro esse Ozob meio malucão assim. Temos mais uma charge do Nerdcast, a charge pro Nerdcast 409. Foi o 409. Foi do que a gente falou de alienígena. A charge que ele fez, polêmico. O Jânio Garcia, foi sobre a religião. Ah, sua religião do Carl Sagan. Temos também duas ilustrações do Guilherme Matt, Jovem Nerd, e a outra de Azaghal no jogo do Zombicide. Muito bom, olha aí. Maneiríssimo. Mano. E pra fechar, nós temos Grand Thief Nerd por Cláudio Barbosa. Ficou foda. Muito bom. Nós, mais os caras do MRG, o Afonso e o Didi Braguito, com o Fusquito. E, cara, ficou muito foda essa parada, cara. Ficou realmente maneiro. Foi maneiro, cara. Paula Virgínia, 19 anos, estudante de engenharia de computação e desenhista Uberaba, Minas Gerais. Quando vi que o tema do Nerdcast essa semana era sobre jogos de tabuleiro, lembrei de uma situação que aconteceu comigo algum tempo envolvendo War e gostaria de compartilhar. War, cara, sempre dá briga. Sempre tem, ó, termina... forte com a portuguesa por causa do War. Sempre termina com alguém jogando aquele tabuleiro pra cima. O jogo mal havia começado e apesar de eu estar longe do meu objetivo, já vi uma certa vantagem contra as áreas dominadas. Sabe que o Azaghal sempre diz que você tem que dominar... A Oceania. É bem simples, na verdade. A Oceania, dali você consegue tudo. Isso, exato. Ela é a chave do jogo. É a chave do mundo. Por isso que o Azaghal é conhecido como o rei da Oceania. Senhor da Oceania. Senhor da Oceania, exatamente. Não confunda os títulos. Eu tenho vários títulos. Eu sou senhor da Oceania, Lorde do Pavê de Copo. Lorde do Pavê de Copo. É isso aí. Bom, ela segue aqui. A América do Norte era inteiramente minha e eu partia para o Sul e Ásia. Quando outros jogadores decidem todos se virar contra mim. Ah, isso é bacana. Que ela já tinha dominado um continente. Porra, não pode deixar, né? Um continente não, mas América ali em cima, né? Sim, sim, América do Norte. E poucos turnos, a única terra que me restava era a Groenlândia. Caraca, ela se fudeu muito. todas as tentativas dos jogadores de tomar a minha última área falhavam e minhas pecinhas verdes estavam lá firmes e fortes aguentando cada ataque inimigo. O problema da América do Norte que ela tem muitas frentes. Tem fronteira. Você pode ter sacado por muitas fronteiras. Na Europa, na Ásia, na América do Sul. É. Essa é a vantagem da Oceania, entendeu? A Oceania só... É, exatamente. Só tem duas fronteiras ali com a Ásia. Tu bota dois postos avançados naquelas ilhotas ali. É sinistro, mano. Fechou. Como eu tinha apenas uma área, eu apenas podia acrescentar um único exército a cada turno e tinha desistido da vitória e era movido apenas pela vontade de marcar presença o máximo que pudesse. Certo. Meus turnos se resumiam apenas em adicionar um novo soldado e ficar quieta. E quanto mais o meu exército crescia, menos os meus oponentes queriam me atacar. Claro, porque ficava aquela concentração, ninguém queria perder peça à toa. Ah, ela só tem território, não vão atacar, né? Focando-se apenas contra eles e me deixando em paz. Agora imagina o cenário. O mapa inteiramente coberto por peças vermelhas, pretas, brancas brigando entre si. E lá no norte, na Groenlândia, um tumor verde crescendo de um em um a cada turno. Eu já vi isso acontecer, é muito bom. Não demorou muito para que eu me autodenominasse Greenpeace. Muito bom. Já que mesmo assim eu evitava os combatentes. Minha amiga, que estava com o exército vermelho, estava em extrema vantagem e próxima do objetivo, que era conquistar um número de áreas com no mínimo duas peças. E os outros dois jogadores decidiram atacá-la para tirar vantagem, até o ponto em que sobrassem pouquíssimas áreas dela no mapa, todas vizinhas da Groenlândia. Olha aí, meu objetivo era destruir o exército vermelho. E não deu outra. Conquistei meu objetivo apenas com a Groenlândia. Puta merda. Que foda. O nego minou a menina e ela foi lá e ela... quietinha e de repente pá. Só dependia dela fazer a última morte, né? Depois dessa partida, toda vez que jogamos War, meus amigos tiram todos os objetivos de destruir o exército inimigo. Qual é, maluco? E ainda assim, faço questão de pegar apenas peças verdes e dominar a Groenlândia. Olha aí. Você tem Oceania, agora ela tem a Groenlândia. Muito bom, cara. Muito bom. Rafael Salomão, 24 anos, advogado. Advogado. Brasília, puta, advogado em Brasília. É, tem bastante trabalho. Lordes Nerds, adorei o tema do último Nerdcast, porque sou um mega fã dos novos jogos de tabuleiro. Conheci a Galápagos vendo o Nerd Office e já comprei vários jogos como Zombicide e o excelente Munchkin. É, Galápagos ganhando jabá de graça de novo. Eles anunciam sempre aqui, né? Deixa os caras. Munchkin. Isso. É bem divertido porque tira sarro do RPG. Será que significa Munchkin? Não. Muita pele. Sério? O cara é absurdo que não. Não sei lá. Eu sei lá, alemães, né, cara? Munchkin, eu fiz uma piada horrorosa. Ah, nossa. I made a funny. Ele diz aqui que o jogo tira sarro do RPG. Munchkin, nossa. Você pode subir de nível usando cartas como o erro conveniente da matemática, usar equipamento como o cajado de napalm, exato, e enfrentar monstros como os advogados, que não te atacam se sua classe for ladrão, por uma cortesia profissional. Muito bom. Excelente. Também tenho que apontar uma canelada. Que história é essa de mandar os jogadores pelo airlock do Battlestar Galactica? Isso não existe nas regras. O que você pode fazer é deixá-los presos na Brick e não matá-lo. Não, mas essa é porque o Airlock é de uma expansão da Pegasus. É, cara, não é canelada. Ele não sabia. A gente também não explicou, né? Mas na Pegasus você pode botar no Airlock, é isso aí. Mas qualquer coisa você pode fazer. Ele falou que seria uma boa House Rule. É, mas não é House Rule, eu tô comprando a expansão. É, ou você faz também se quiser. Outro board game interessante que ficou de fora foi o Eclipse. Conhece? Esse não conheço. Um jogo de conquista e exploração espacial em que cada raça tem vantagens e desvantagens. Alguns são voltados para exploração, enquanto outros têm o enfoque militar. Esse game tem um aspecto bem legal, que é a possibilidade de formalizar alianças enviando um diplomata que irá gerar recursos para você na civilização amiga. Certa vez, jogando esse jogo, agi como de acordo com os ensinamentos do Azaghal. Olha aí. Que não é o senhor da Oceania à toa. Só quero ver. Enquanto um dos jogadores foi ao banheiro, eu que estava com uma das raças mais frágeis por ter enfoque em exploração, me aliei com o cara que estava com a raça mais militar de todas. Ah, ele fez uma aliança secreta, sem o outro saber. Meu argumento, mande um diplomata pra mim, você irá gerar recursos e eu ainda garanto a defesa das suas fronteiras pelo olha meu lado. Olha aí o cara, maluco. Não deu outra. Quando o outro jogador voltou do banheiro, ele estava sendo atacado pelos meus mais novos amigos. Vendo a aliança recém-formada, exclamou: que porra! Eu fui ao banheiro e quando eu voltei, vocês já tinham colocado no meu rabo. Que isso, rapaz? Que sacanagem! Depois que os dois se enfraqueceram pela luta e eu já estava forte o suficiente, traí minha aliança. Olha! Obliterei os dois, ganhando assim o jogo. Caralho! Depois disso, seguiram as lamentações. Pô, o Salomão sempre ganha o jogo se aliando com um pato. É isso aí, nerd. Dividir e conquistar funciona até nos jogos de tabuleiro. Mas o que ele fez é maneiro, tá certo, porque tem gente que se alia nesses jogos e aí ela se considera vencedora se o aliado dele ganhar. Não. Aí você é um loser. É, exato. Você ganha ou não ganha, maluco. Segundo a regra do jogo, entendeu? Não tem essa de aliado ganhar, você ganha o jogo. Exatamente. Tu tem que ter... Uma hora tu tem que virar o jogo pro teu lado. Matheus Esteves, 20 anos, trabalha em uma empresa de representação publicitária, São Paulo, capital. Qual será a empresa? Representação publicitária. Pode ser 1 milhão de empresas, mas São Paulo. Vem contar minha cômica vergonhosa aventura pela compra do Senhor dos Anéis Card Game. Tudo começou quando eu tava assistindo no Nerd Office durante o meu almoço. Estava indo tudo muito bem quando o Jovem Nerd mostrou o novo lançamento da Galápagos. Aí, mais um jabá da Galápagos. Toma aí. O Senhor dos Anéis Card Game. Mas claro que eu fiquei maluco. Sou fã de Senhor dos Anéis e adoro TCG e LCG. Ok, LSD também. No mesmo dia fui no site da Galápagos, contei minhas moedinhas e ri da piada da Tauriel. Então finalmente realizei minha compra pelo tão amado jogo. Porém, estava tão animado que resolvi fazer uma pequena brincadeira. Então eu pensei, por que não colocar o nome do destinatário como Aragorn? Ai, sempre tem um palhaço. Olha, aí eu vou falar que tem gente na minha história que gosta de fazer essa piadinha. É, tem um cara que botava Munhá, o nome dele. Voltava, não chegava no cara. Porra, maluco. Bom, claro, excelente ideia que ele tá falando assim. Não, não é uma excelente ideia. Pensei que seria engraçado eu receber o meu jogo com o nome de Aragorn. Sim, seria engraçado se não tivesse colocado o endereço errado. Ai, que... Pô, ah, não, cara, aí tu tá de sacanagem. Aí você também tá de sacanagem. Eu pedi pra entregar no meu trabalho, porém coloquei o número da minha casa e só fui perceber quando o Sedex estava atrasado. Ah, caralho. Que pariu, cara. Esses brincalhões, o cara vai brincar com a parada que não precisa brincar. Quem é que ria dessa piada? Ele? Só ele. Exato. Eu sou Aragorn. Imediatamente liguei para Galápagos, fui extremamente bem atendido, expliquei a situação que eu havia colocado no número errado, e o rapaz me atendeu e informou que deveria falar nos correios para localizar minha encomenda. Que otário! Porque ele deve ter ido nos correios e não foi de comprovar que era dele. Porque o cara botou Aragorn. Ah, olha aí, peraí, ó. Ele foi nos correios. A parte engraçada começou quando ele me disse: você só precisa levar o RG pra provar que é seu. Ai, caralho. E ele falou: ei, ó, isso vai ser um problema. Tá vendo? Puta que pariu. E ele, com toda sua jovialidade, tentou me ajudar e disse que estava ali pra me auxiliar e pediu pra dizer qual era o problema. Ele quem? O Galápagos. Deve ser o cara correndo, na verdade. Eu apenas disse que não estava com o meu nome. É claro que ele perguntou: tá no nome de quem, então? E eu, com um cara de pau, revelei: tá no nome de Aragorn. Ah! Nós dois não sabíamos se ríamos ou se chorávamos. No final, ele pediu pra retornar no próximo dia. No dia seguinte, outra pessoa me atendeu, porém, fui um pouco diferente ao contar a história. Eu disse que era presente de aniversário de um primo meu e que emprestei meu cartão pra ele fazer a compra. Ai, meu Deus. Então, o primo tinha Aragorn. Caraca, cara, que história. Como toda criança é um bêbado sem álcool, ele colocou o destinatário como... Ah, ele botou a culpa no primo, que o primo colocou o Aragorn. Ah, a criança é foda. Ah, ele falou: a criança é foda. No final, combinamos que eu pagaria novamente o frete e eles me enviariam em seguida. É, porque o que aconteceu é que não achou ninguém e voltou pra Galápagos. Voltou pra Galápagos, exatamente. Mas os correios seguraram a encomenda e demoraram muito pra despachar novamente. Vai saber o motivo. Pra minha surpresa, o pessoal da Galápagos me enviou outro jogo sem esperar que o antigo, no qual eu fiz a cagada, retornasse. Então o atendente disse: o pessoal da logística pediu pra informar ao Aragorn que Sauron roubou o jogo. Olha aí a piadinha da Galápagos. Deu uns risados, agradeci, senti extremamente culpado e no final deu tudo certo. Recebi meu jogo e eles receberam o anterior. Infelizmente não consegui jogar ainda com uma pessoa, só estou jogando aqui Forever Alone. Todavia, gostaria de agradecer ao pessoal da Galápagos pelo excelente atendimento e a forma como resolveram o meu problema de forma rápida, efetiva e bem humorada. Porra, parabéns pra Galápagos. Pagou um programa, levou dois. É, caraca, é verdade. Então, eu lembro que quando sei lá, muitos anos atrás, no Jovem Nerd, eu descobri que tinha uma galera no público, quando falava de Friends e tal, que assim... É, Friends? Como assim? E eu assim... Ué, eu adoro Friends. Eu tô errado? O mundo não gosta de Friends? É isso? Você gosta de Desperate Housewives. Eu via Desperate Housewives. Não, que isso? O mundo ama mas aí, Friends. Não, mas aí o que aconteceu? Eu não sabia que... Porque eu sabia que Friends era um super sucesso. O Seinfeld era a primeira sitcom, a primeira audiência dos Estados Unidos de série. E quando acabou o Seinfeld, o Friends, que era o segundo lugar, tomou o primeiro lugar e ficou assim até acabar. Então eu achava, porra, Friends é um concurso. Todo mundo gosta de Friends, não? Todo mundo, caraca, como você gosta de Friends, você tá maluco, Jovem? Então, eu entendi o seguinte, Friends é uma série de mulherzinha. Mas que eu via porque eu namorava com você. Ah, olha, bota a culpa em mim. Mentira, bota a culpa em mim. Não, sério, já namorava com ela. E Desperate Housewives, você vê por quê? Porque via com ela, via com ele. Sempre, né? Não, sério. Tipo assim... Então você é uma marida. Não é que Friends é série de mulherzinha, que é uma forma de diminuir a mulher, qualquer coisa assim. Mas que... Não, que... quem vê Friends tem gostos femininos, é isso. Não. O Fábio Abu vê Grey's Anatomy. Que aí é um. Nossa, caso. Não, não. Grey's Anatomy não dá. Médicos tarados que só pensam em sexo o tempo todo. Eu não entendo aquela série. Os caras só fazem sexo Grey's ali. Anatomy. Cara, você assiste? Peraí, como é que é? Eu assisto. Não, eu assistia Grey's Anatomy uma época. Olha aí. Aí você casou e parou, época, né? Era a mesma época que eu assistia Desperate Housewives também. Olha aí, eu também. Ah, eu não tenho. Eu assisto Grey's Anatomy também e tá na melhor época do. Tá na melhor fase, cara. Cara, mas eles não têm mais o que inventar com aqueles personagens. Não, então, isso que é legal, é insano, cara. No último episódio, o cara criou um exoesqueleto. Olha aí. Eles não têm mais noção da realidade. Falta muito pouco pro Dr. Drake Ramore fazer uma operação de... Você não fala que se mata de trabalhar, que não tem tempo pra nada. Exceto Grey's Anatomy. Isso é a sua prioridade. É. Tá no seu iPad pra quando você tá no avião, é isso? Sim. Mas olha só, talvez eu tinha muitas coisas que eu comecei a ver, porque pra mim sempre Friends era um programa de casalzinho. É só o Jovem Nerd que descobriu o Friends. Foi, gente, a gente tá ficando velho mesmo. Eu me lembro da estreia do canal da TV a cabo. Passava, a começou, era uma tela preta e de repente começou. Friends. Quem tinha TV a cabo sabia o que era. Só ligar, só passava isso. Esse ano não, mas já... passou na Record também, Friends. Não, mas eu lembro quando o canal Sony começou. Eu lembro da estreia Sony, do canal Sony. Entertainment. Ficava uma tela preta. Ficou uma tela. Ficava uma tela preta com o emblema da Sony, assim, tipo, sabe? É. E aí uma hora começou. Assim, sabe? Eu nada, vi. Eu vi, não, eu vi o nascimento do canal. A gente tá ficando muito velho, cara. A gente viu a morte de vários canais antes disso. É, dava uma manchete. Peraí, você tava num canal alheio que tava tudo preto. Não, a Maria Fernanda... Você aparecendo a logo da... É, não, a minha amiga falou, vai estrear um canal novo hoje na TV a cabo. Ah, tá. Aí tu deixou ligado o dia inteiro. Não, aí a gente ficou lá esperando... Né, vocês ficaram? Foi o programa. Assim, anos 90, vamos fazer né, gente? Pipoca, vamos esperar o canal novo começar a transmitir. Aí começou a transmitir. Mas aí foi a minha amiga que falou, pô, tem uma série maneira nesse mas canal. Então, o que eu lembrei, que eu comecei a namorar a Senhora Jovem Nerd há 20 anos atrás, literalmente. É, foi há 20 anos. Há 20 anos. Fazem 20 anos de Friends. De Friends, exatamente. Caraca! E a gente... Em setembro. E era um programa de casal, a gente ver juntos. Ah, o Friends, entendeu? Quando eu não tava na casa dela, era toda terça-noite, sei lá. Toda terça. E quando eu não tava na casa dela, a gente via por telefone. Tipo, a gente ficava com o telefone no ouvido e aí ficava vendo. E aí, aí tinha... às vezes aparece o papai na situação, gente, vamos desligar isso aí. Mas Friends não era só uma série de mulherzinha, assim, porque não falava só de relacionamentos. Tem toda a questão da amizade entre todos os personagens, que é algo muito fácil de você, assim, relacionar à sua vida, porque todo mundo tem amigos, né? Então, como todos os problemas e todas as questões que todos os personagens passavam ali, as pessoas conseguiam falar, pô, se identificavam com aquilo. Eu acho que, além, né, de ter toda a parte de relacionamentos, Ross e Rachel, Joey e Rachel, todo mundo se pegou naquela, você falou, suruba só, mas a parte da amizade também, né? É, a parte da amizade, não é? De você, né, ter pessoas diferentes ali, nada a ver uma com a outra, mas que se gostam, né? É, exato. A Phoebe não tem nada a ver com a Rachel, né? É, eles não tem nada sim, a ver com a Mônica. São personagens completamente diferentes. Mas a Rachel não era amiga da Phoebe porque a Rachel foi rejeitada pelo grupinho dela? Não. Não, você não. Tá por fora, Azaghal. A Rachel, ela era amiga da Mônica, de infância, né? É, tem um episódio junto. Que mostra que a Rachel tá indo pro baile, o pai dela demora pra pra aparecer, e a Mônica tá lá, gordinha, que o pai da Mônica tá filmando, o Ross, todo estranhão. Então elas eram amigas quando, bem de então, criança. Eu concordo com a Zagal, eu tenho uma teoria de que a Rachel é uma má pessoa. Por quê? Ela só é vista sob uma câmera, como você vê ela pelo lado positivo, parece que ela é uma boa pessoa, mas ela não era, ela é uma má pessoa. Não, por quê? Não, mas a Rachel houve uma puta evolução do personagem da Rachel. A Rachel, ela era mesquinha, ela era mimada. Não, ela continuou sendo até o final. Não, coitada, ela mudou, ela trabalhou de garçonete, depois ela... O pai dela pagava tudo pra ela. E quando ela abandonou o cara lá no altar, que seria a estabilidade financeira dela, casar com o rapaz, ela ficou sem nada. Então, o que aconteceu? Ela teve que começar a trabalhar de garçonete, ela trabalhou naquela cafeteria. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui, na série, ela abandonou o cara no altar antes de começar a série? No altar. No primeiro episódio. É o que eu tô falando pra vocês. Até o primeiro episódio, ela tinha uma outra vida. Aí, quando ela foi, o pai falou, chega, não vou mais te bancar, vou me bandear pra esse bando fudido aqui, que é quem... Porque os amigos ricos dela passaram a cagar pra ela. Não, ela ia casar. Ela que escolheu deixar o cara no altar. Ok, tudo bem. Eu tô falando, ela não tinha amigos ricos? Ela não é rica? Tinha amigos ricos. E aí, quando ela ficou pobre, os amigos ricos não quiseram mais saber dela. Sim. Certo? E aí ela foi, me sobrou esses amigos pobres fudidos. Eu preciso de um lugar pra ficar, e aí ela foi ficar na casa da Mônica. É. Ela se convidou, né, pra ficar na casa da Mônica. Ela quis mudar de vida, não ela foi, quis. Pai? Não. Cortou os cartões ela de crédito, corta, vai trabalhar de garçonete. Ela que quis se emancipar. A série começa com ela abandonando um cara no altar. Convenhamos, é uma atitude babaca. Ela podia falar isso, tipo, uma semana antes. Tem que ser no altar, na frente de todo mundo. Mas isso é coisa de historinha. Passou um tempinho, ela foi falar com o cara pra falar, desculpa, sei lá o quê. O cara já tava em outra, já tava pegando outra mulher. O cara era meio babaca, beleza. O cara era babaca também. Mas aí ela foi lá e se infiltrou na casa da Mônica, sem ser convidada. Pô, vou me ajeitar por aqui, igual a Zagal tá falando. Ela se aproveitou dos caras, vou ficar com esse bando de fudido aqui. Aí depois, o Ross gostava dela. A Rachel, durante 10 anos, ela destruiu a vida do Ross. Ela não deixou o Ross ser feliz. Gente, ô Guga. Todo garoto passa por isso. Apaixonite de escola. Mas e aí? Aí tá tudo certo? Todo mundo passa, tá tudo certo? A infância do Ross foi traumática. Mas ele já tinha se divorciado. Gente, paixonete de escola não é culpa dela. Não, tudo bem. Ele inventou isso. Sabe quem era assim na escola? A portuguesa. Que isso, gente? A portuguesa destruiu os corações na escola. Que isso, nada a ver. Eu era amiga da Zagal. Não era culpa da Rachel. Eu nunca teria ficado com ele na adolescência. Se ele tivesse chegado em você. Ia tomar um toque. Olha só, Rachel. Eu sei esperar, é certo. É graças a Deus as pessoas amadurecem, né? Todos nós, a né? A portuguesa era super popular na escola. Não, mas não era por beleza, não, gente. Era por ser gente boa. Mas o Guga, né? Todo menino passa por isso. Tá forçando. Mas o problema não é o cara se apaixonar por ela. O problema é quando ela termina com ele e ele fica com outra e ele vai transar com outra menina. Aí ela termina com ele por causa do Mark, que ele tinha ciúme. Ela termina com ele e chama o Mark pra ir na casa dela. O cara aparece. Mas ela deixou, ela abriu a porta. Mas era amigo dela. Não, ok, beleza. Aí eles terminam. Aí quando ele finalmente tá em outra, vai casar com a Emily, ela vai lá e destrói o casamento. Ele trocou o nome da Emily por Rachel. Ah, mas é porque ela apareceu lá. Mas ele convidou ela pra ir lá assistir. Antes disso mesmo, antes da Emily, quando ele tá namorando com a menina que era amiga da Phoebe, aí ela chega e convence a mulher a raspar a cabeça, porque ela quer ficar com o Ross de novo. Ela não aceita que ele tem. Mas aí tem aquela coisa, né? Peraí, primeiro que eles não desmancharam, eles discutiram, ela falou da boca pra fora que queria um tempo, e o cara na mesma noite transa com outra mulher? É. Que é isso? Essa frase era boa, ele ficava sempre, we are on a break. Sabe? Você perdoaria uma parada dessa, cara? Que coisa escrota. Ah, não perdoa, não. O cara, na mesma noite... O que rolou de desentendimento entre os dois ali, em que um queria ficar com o outro, mas um não falou pro outro e ficou aquela coisa, então você quer dar um tempo, então tudo bem. Aconteceu muito isso entre o Ross e a Ray. Então, Então, eu acho que eles esfriaram a relação deles, desgastaram. Eles desgastaram. Ficou exageradamente frio e pra no final ficar tudo bem. No final eu torci pra eles não ficarem juntos. É, já tava meio escrota essa No final relação. Falaram, quer saber, chega. Não, os caras têm filho, aí não continuam juntos. Foi babaca, foi babaca. Continuam saindo com outras pessoas. Ih, eu achei muito ficou babaca. Mas ó, agora que o Guga falou de uma coisa, né, da Rachel ser meio babaca, eu me lembrei de quando ela tava pra ter o filho, né, do Ross, a Emma, e o Joey acaba pedindo, ele não pede ela em casamento, né, ele tá com a aliança na mão, que era do Ross, que ele ia pedir a Rachel em casamento, ela vê a aliança na mão do Joey, e o Joey nem pediu pra casar com ela, ela fala, ah, eu caso com você, ela casa com o Joey, o Joey nem pede, assim, ela tá tão frágil, a cabeça dela tá tão fodida, que ela aceitou casar com um cara que ela nem ficava, que não tinha nenhum relacionamento com o Joey. O cara ajoelhou na frente dela e mostrou a aliança, ela... Mas, não foi, mas isso aí é depressão pós-parto, gente. Ela tava sozinha porque o Ross, idiota, não tava querendo nada com ela. O Ross era babaca. Era babaca. Ficou a série inteira. Nós estávamos We were on a break. We were on a break. Por que não pede logo desculpa? Pois é, ele foi orgulhoso. Não, peraí. Ele pediu desculpa, mas ela quis que ele assumisse a culpa por todos os problemas que ele tinha no relacionamento dela. Ela escreveu uma carta, 18 páginas. 18 páginas. Frente e verso. From and back. E ele dormiu. Com ele assumindo a culpa de todas as coisas. Aí também é demais. É o que eu tô falando, cara. Ela não é uma boa pessoa. Eu sou a favor do Ross. A Rachel é muito fofa. O Ross era orgulhoso. É que assim, a Rachel, ela foi uma coisa assim, nos Estados Unidos, na época que Friends bombou, foi fora de série, porque ela fez muito sucesso. Todas as meninas, foi uma coisa cultural. Não era só aquela coisa, tinha muita audiência, todo mundo assistia. As meninas na escola queriam ser igual a Rachel. O penteado da Rachel era copiado por milhares de meninas e adolescentes. Então foi uma coisa muito cultural nos Estados Unidos. A Rachel, ela era amada, assim, todo mundo olhava pra ela e, eu quero ser. E até hoje, a Jennifer Aniston, ela é assim, todo mundo olha pra ela, Jennifer Aniston, a rainha, amamos a Jennifer Aniston. Ela faz milhares de comerciais, tanto fez ela muito sucesso no cinema. Ela é carismática, mas o que eu acho que todo filme que eu vejo com ela, ela ainda é a Rachel. Não tem jeito. Ela não consegue sair do personagem. Ela faz o mesmo personagem em todos os filmes. Gente, ela tá quase cinquentona, né? Ela tá ótima. Mas ela tá ótima. É por isso que ela não topa fazer o reunion, porque ela quer se afastar da imagem da Rachel, porque ela acha que isso prejudica a carreira dela no cinema. Ah, mas essa altura... 10 anos depois... Eles querem fazer. Todo mundo quer. Parece que a Rachel é a única com problemas na agenda. Então ela trava. É porque ela não quer ser a Rachel de novo. Porque, mas o problema é o seguinte, ela é a Rachel. Ela não sabe fazer outra coisa. Ela não sabe. Ela não interpreta. Não, ela não interpreta. Ela faz a Rachel, exatamente. Verdade. Ela não vai conseguir ganhar um Oscar. Ela não vai fazer filme dramático. Olha, se eu podia falar isso do Matthew McConaughey um ano atrás. É verdade. Pois é. Pois poderia. É verdade. Ele é o exemplo vivo de que um cara que faz personagem em comédia romântica pode se transformar num puta ator. Mas peraí, vamos fazer aqui que uma aposta. Que só fica sem camisa. Eu caso R$100 no chão que a Rachel não vai emagrecer e ficar caveirita pra mostrar o talento dela. Mas a Charlize... O nome dela é Jennifer. A Charlize botou maquiagem de feiosa e ganhou Oscar. Mas ela engordou também. Ela engordou. Mas a Rachel... Peraí, mas a Charlize tá muito acima da Jennifer Aniston. Muitos planetas. Não, mas olha só. Mas olha só, a Sandra Bullock também a gente não levava fé. Ah, gente, Miss Simpatia, pelo amor de Deus. Miss Simpatia, 1 e 2. Duas vezes o mesmo erro. Velocidade máxima. Velocidade máxima, 1 e 2. Mas olha só, ganhar Oscar não significa nada. Não significa nada. Daí o Leonardo DiCaprio pra provar. Depois, vamos contar os Oscars do De Niro e sei lá, de quem, porra. Outra coisa é você, a gente tá falando de você está marcado num personagem. A Sandra Bullock, por mais limitada que possa ser, ela conseguia fazer personagens diferentes. Você não falava, é a Miss Simpatia no ônibus. Você não falava isso. Nossa, gente. O ônibus veio primeiro. É igual a Sandra Bullock era a Jennifer Lawrence do Jovem Nerd nos anos 90. Ele era apaixonado. Esse é o Jovem Nerd. Eu não sei o que as pessoas veem nessa menina aí dos Jogos Vorazes. Eu acho ela tão... Não, a Paty tá assim? Aí do lado? A Paty tá aí do lado? Não, a Paty ama. Fazendo uma média... Não, como assim? A Jennifer Lawrence é carismática? Ela é carismática. A beleza dela tá no carisma dela. Ela tem uma carinha de pudim. Tem a carinha de pudim. Ah, ela é fofa. Ah, ela é fofa. Mas as pessoas gostam mais dela porque ela tem uma grande personalidade. Oh, exato. Ela não é Megan Fox, sabe? De, ó, olha o Jovem Nerd. Fatal. Não, beleza fatal, assim, super sexy. Mas ela é a personalidade dela, é muito forte. A sorte dela é que eu gosto dela também. Ela é a sorte, que o casal se diverte junto. É um fetiche coletivo. Não no sentido, gente. Não gosto dela nesse sentido, mas não, é. Não, nunca gosto. Porque geralmente também a mulher fatal, quando ela é muito bonita assim, tipo, né? Geralmente eu tenho a impressão de que elas são chatas pra caramba. Coitadas. Né? Eu prefiro uma fofa, engraçada. Não, você vê, a Sharon Stone era uma boa atriz, mas não conseguiu. Né? Quer dizer, boa só atriz? No cassino. No cassino. No cassino ela mandou bem. Ali ela mostrou. Ah, é o diretor, né, gente? É. Não vem com essa. Não é o diretor? Peraí. Mas se o artista. Você se transforma cocô, vai cocô. Ah, então qualquer cocô. Qualquer cocô na mão de Scorsese faz. Ah, então vou mandar você fazer um filme do Scorsese. Eu posso ir, amarradão, porra, me manda agora. Caraca. Eu não vou ganhar o Oscar. Esse é o problema. Você não vai ganhar o Oscar, mas você vai ser um ator. Eu vou ficar amigo dos caras e ganhar o Oscar. Ai, meu Deus do céu. Quero fazer a cena jogando lagosta. A Martha Kaufman e o David Crane, que são os criadores de Friends, eles tinham feito uma outra série que chamava Dream On, que foi cancelada na 7ª temporada. E aí eles tinham que tentar emplacar uma outra série, e eles não estavam conseguindo quando eles começaram a fazer Friends. Então eles fizeram Friends. Friends era uma série que não tinha atores famosos, não tinha nada, assim, pra eles realmente conseguirem emplacar. Eles começaram a desenvolver Friends, que seria Insomnia Café, e foi desenvolvendo. Era só pra ter a Rachel como protagonista, inicialmente. Caramba! Eu chamava Dream On, a série que eles fizeram antes, em 90. E aí eles começaram a fazer Friends, que tinha esse nome aí que você falou, Insônia Café, que depois de um tempo passou a se chamar Across the Hall. Across the Hall! Across the Hall. Depois era Friend Like Us. É. Pô, Across the Hall era maneiro esse nome. É. Ah, poderia até... Porque acho que Friends é um nome meio, né? É, poderia até pegar... Não funcionou, foi um nome merda. Não, porque, por exemplo... Não... How I Met Your Mother. Você fala, ah, que nome merda pra uma série. É um sucesso, caralho. Foi até qualquer nome, se a série faz sucesso, acaba. Você acaba aceitando. A gente adora Across the Hall. Curb Your Enthusiasm. É um nome meio complicado. Puta, é um nome bosta. É complicado. Né? Mas eu chamo de Larry David. Vamos ver o Larry David. Viu? Tá vendo? Não é todo nome que funciona. Vamos ver o Larry David. Mas ia ser Across the Hall, depois Friends Like Us, é isso? Ia ser Friends Like Us, e depois alguém inteligente chegou lá e falou, ó, deixa Friends. Friends are us. Friends are us. Isso é uma maneira. Você falou uma coisa interessante. Ninguém ali era famoso. Apesar de ser uma série com atores famosos, os caras ganhavam muita grana, né? Porra! Eles começaram ganhando muito, cara. Eles começaram ganhando pouco. Era assim, pouco. Pouco assim, né? Porra! Qual o padrão, né? Qual o seu referencial? Mas comparado aos grandes atores... Se Nostalgia tá dando dinheiro pra caralho. Tá, né? Tá foda! Os caras ganhavam, sei lá, 20 mil dólares, né? Por episódio. Eles ganhavam 20 mil dólares por episódio. Porra! No começo da série. Por episódio? Sim. Por episódio. São 480 mil dólares por ano. Não, olha só. Isso aí. Mas quero saber por mês. A renda mensal. Olha só, é o equivalente a tu ganhar 40 mil dólares por mês. Verdade, é isso aí. Sim. Que é tipo 90 mil reais, cara. Pra um cara que tá fazendo um negócio que... Primeira temporada. Na primeira temporada, cara. Era bom pra caralho. Mas é muito dinheiro. E na última temporada, eles chegaram a ganhar 1 milhão por episódio. E o Castanhari falou que é pouco. Presta um dinheiro aí. Castanhari falou. Ei, você. Grana. Ganhava merda. Perto do que eu ganho. Perto do que eu ganho. Só com a AdSense. Mas então, o Castanhari falou, no final já estavam ganhando 1 milhão de dólares por episódio. Nossa, episódio. É engraçado. Série, aí ele está falando sério. Now we're talking. Quanto está por mês, Jovem Nerd? Mas olha só. Mas a última temporada teve só 18 episódios, justamente... Só ganharam 18 milhões de dólares. Ai, coitadinho. Até hoje ninguém sabe realmente o real motivo pela série ter terminado. Ué, gente, não... Dizem não... que o salário dos atores foi um dos problemas. Que era aí. Uma cabeçada de gente, né? Porra, Eles queriam que aumentasse. Só ali no principal, fora a produção. Então, Guga, qual é a parada maneira do que eles fizeram um grupo, eles se uniram na questão da grana desde o início, né? É, a primeira é que, no começo, isso mudou a vida deles, porque eles eram pobres, né? Quer dizer, pobres. Eles eram pessoas normais. Pobre era eu. De repente, eles viravam celebridades. E, de repente, eles ganhavam $40,000 por mês e, tipo, podia comprar carro, roupa de grife, tá morando em Hollywood. Porra, reis do Outlet. É, então. Não, meu filho do Outlet, não. Ross? Uhum. Dress for Less? Dress for Less. Eu. Acho que nem todos, porque a Rachel, ela é sobrinha do Telly Savalas. A Rachel tinha grana. Você está de sacanagem. Você não sabia? Não. Nem eu. Quem é Telly Savalas? Como o cara tem um programa que chama Nostalgia e o cara não sabe quem é Telly Savalas. Cara, é, vou tirar 89. O nome desse programa da justiça. Telly Savalas. É o Kojak. É o Kojak. O cara que era o pô, aqui no Brasil, você conhece esse nome? Mas ele era milionário? O Kojak, sim. Kojak aqui no Brasil, as pessoas falam, o cara é Kojak, o cara é careca. É careca. Né? Ele era o tinha uma série do detetive chamado Kojak, que era careca. É aquele com um chapéuzinho, um óculosinho. Isso. Ele é pai da Rachel? E chupa um pirulito, ele é tio da Rachel. Ele é tio, peraí, da Jennifer. Tá, da Jennifer Aniston. Meu Deus, gente, que loucura. Ah, mas o nome dela, Zagal, é Jennifer Anistopoulos. Olha só. Ela é grega. Ainda bem que ela mudou. Que é, Jennifer Anistopoulos. Anistopoulos. Mas um deles, eu acho que o Joey não tinha grana, assim, dormia na casa dos amigos, sabe? Tinha essas coisas. Ele realmente era um ator tosco desses... Ele era, tentando sucesso em Hollywood. É, exato. Aí eles se juntaram pra sempre negociar o salário deles em conjunto. Fizeram um sindicato. Fizeram um mini sindicato. Do Friends. Sindicato do Friends. Eles eram realmente Friends. Uma coisa normal seria assim, eles negociam em separado, então o cara que tá melhor na série, por exemplo, a Phoebe, com o tempo, ela foi ficando mais secundária na série, entendeu? É. Então seria normal que essa pessoa ganhasse menos e tal, eles deixassem a série mais... Com certeza, a Jennifer Aniston explodindo, porque era a que mais fazia... Pois é. Popular. Tá explodindo, e aí eles se juntaram nisso, nesse acordo de sempre negociar o salário em conjunto, sempre ganhar igual, e eles também tinham um acordo de sempre se inscrever no Emmy pro prêmio de melhor ator coadjuvante. Eles nunca se inscreviam pro prêmio de ator principal. Olha que gracinha. Olha aí. Friends. Brotherhood. Friends are us. Olha aí. É uma coisa... A coisa que... The real friends. Uma coisa que nunca aconteceu nos Trapalhões, por exemplo, né? Que o Didi era o dono, mas o Didi era o dono. Era o dono e ganhava muito mais do que todos os outros. E o problema que todos eles tinham com o Renato Aragão era que, porra, o cara não ajuda a gente na parada do salário. Pois é. Essa era a nesga que eles tinham, e né? E o Mussum era o melhor de todo. Pô, mas se o Didi era o dono, claro que ele tem que ganhar mais. É, né? Mas ele nunca, tipo, apoiou os caras pra, entendeu? Pô, vocês são tão importantes quanto eu, né? Ah, entendi. Então ele ligava. Até que ele e o Dedé brigaram muito durante muitos anos, cara. Obrigado por causa disso. Ah, olha aí, não sabia que era por causa disso, não. Assim. Problemas assim. Trapalhões é tipo galo frito. Por que é tipo galo frito? É, o Medeiro é bom, né? Ah, sim. A Courtney Cox, ela pediu pra interpretar a Mônica, né? Na verdade, a Courtney ia ser Rachel, a Phoebe, a The Ellen DeGeneres, sei lá como é que fala. Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres. A Ellen, ela foi cotada pro papel de Phoebe, só que ela recusou. Ela recusou. Ela seria uma boa Phoebe. É, eu vi isso. Foi uma péssima decisão dela mesmo também. Você não tava lá no Nostalgia, esse negócio? Você viu? Olha lá. Ele jogou no programa? Ele pode, né? Mas a Ellen, ela tinha um outro sitcom lá, não tinha? Ela tinha um Ellen show do Ellen. É. Chato até. Mas aí eles cancelaram porque teve um beijo gay. É, cancelaram. Ela dizia que era gay, ela era Ellen. Não foi o um beijo gay. Foi o episódio que ela assume que é gay. Mas não tinha um beijinho também? Eu não lembro. Não. Eu lembro ela assumiu que ela era gay. Não, tinha um beijinho também. Mas a polêmica não foi o beijinho. Não, a personagem dela assumiu que era gay. Aí cancelou. É, só maluquice, cara. Aí teve... Cara, teve torcida no dia do episódio, assim. As pessoas se reuniram pra ver o episódio que ela ia dizer na série que era gay. Teve, sabe, telão, as pessoas assistindo. Ah, porque todo mundo já sabia, né, que ia ter esse episódio. Aí ela falou que era gay. Aí pronto. Cancel, né? Cancela. Mas é engraçado. Que absurdo, né? Você vê como é que em pouco tempo as coisas mudaram, né? A coisa engraçada, eu tinha outra série de casalzinho. Vou chamar de série de casalzinho, tá? Pra não ser ofensivo. Mas o que é série de casalzinho? Ah, casalzinho ver juntos. Mad About é a série de casalzinho. Porra, toda amava Mad About. Cara, eu amo. Justamente, tinha outra série de casalzinho que eu via com a Sra. Jovenés, que era o Mad About. Cara, mas Mad About é muito bom. É a melhor série de que conseguiu traduzir o casal numa comédia ever. Não, é de a melhor série. Desde todas as fases, desde você se conhecendo, casando, até ter filho e tal. E separando e vivendo sozinho pra sempre. Não. Esse é o final da série. Eles se separam. No último capítulo eles separam depois de, sei lá, eles voltam. 30 anos, né? Não, é ótimo. 30 anos. Não. Eles não, se encontram velhos. Anos. Ah, ok, tá bom. 20 não, anos, eles não okay. ficam. 30 não. é um problema, 20 18. Ok, legal. Não, eles não ficam esse tempo todo separados. Ficam, eles se voltam velhos. É, eles já estavam mais velhos. Mas o que eu ia falar é o seguinte: o Mad About, que era uma série contemporânea do Friends, a Lisa Kudrow, que fez a Phoebe no Friends, ela fazia um papel secundário lá. Fazia. De uma garçonete maluca. Que era a irmã gêmea da Phoebe. É verdade. E aí, verdade. De repente, a mulher entrou numa outra série que começou a ser transmitida enquanto o Mad About ainda tava sendo transmitido, né? E Mad About era um grande sucesso. Tanto é que a Helen Hunt virou uma grande atriz. E era em Nova York também, né? Eu gostava de Mad About porque era em Nova York. Você gostava de ver Nova York. É, porque o Friends era em Nova York, mas whatever, né? Ué. Eles só estavam naquele café. Agora. Eles não andavam por Nova York. Eles eram setezinho lá e acabou. Marabout eles mostravam bastante a cidade. Eu gostava disso. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma brincadeira de um crossover, né? De inventar que eles estão no mesmo universo e inventaram que a Phoebe tinha uma irmã gêmea, chamada Úrsula, que era a maluca do restaurante. Do café lá do Marabout. Inclusive, eles fizeram. Olha só, não sabia disso. Não sabia? Fizeram. Inclusive, tu não fez o Nostalgia sobre Friends? Sim, foi Nostalgia sobre Friends, Nostalgia sobre Mad About. Tu não é especialista sobre isso? Não, mas é engraçado, tem até um episódio do Friends que o Paul Reiser e a Helen Hunt, eles entram no Central Perk e veem a Phoebe e acham que é a Ursa. Ah, você tá aqui agora e tal. Não é o Paul Reiser, é a amiga da Helen Hunt na série. Não entra o Paul Reiser junto? Não é. É a Helen Hunt e aquela outra mulher que fazia que era amiga dela. Nossa, a memória é no episódio do Blackout. Elas entram, elas veem a Phoebe, acham que é a Úrsula. E acham que a mulher tá maluca, né? É, porque ela já era maluca. Ela age como se não conhecesse elas e elas falam, normal. É normal, exatamente. Normal, porque ela é maluca. Mas depois, ao longo da série, todas as temporadas, a Úrsula aparece de novo como a Evil Twin da Phoebe, né? Ela pega até o Chopin lá no episódio do Champagne, Fantasia, que ela mente, fala um monte de mentira pro Chopin, aí a Phoebe conhece o Chopin e ele acha que é a Úrsula, dá um tapa na bunda dela, um beijo. Ela, nossa, mas quem é você? Who the hell are you? É, isso mesmo, eles fazem esse... O Friends teve isso, né? Teve milhões de participações especiais de pessoas famosas. Teve um monte. Como eles conseguiram desde cedo, desde a primeira temporada. Teve Charlie Sheen, teve... Tom Selleck. Julia Roberts. Bruce teve Willis. Bruce Willis. Teve Brad Pitt. Van Damme. Pô, do Brad Pitt, ele é o mais legal de todos. Que é aquele clube que ele criou com o Ross. I Hate Rachel. É muito bom. O clubinho dele, e na época, cara, ele tava mesmo, né? Com a Jennifer Aniston, né? Já, né? Tava. O Van Damme? Tava, né? Não, ele casou. Não. A Brooke Shields fez o papel de uma maluca que achava que o cara, personagem foi a melhor do Joey é o Dr. Drake. Ela acha que ele realmente é o Dr. Drake. Ele é o cirurgião. Ele era stalker dele. Ele fazia a novela, né? Essas novelas. Days of Our Lives. Ele era o médico. Days of Our Lives. É muito nome de novela mexicana. Essa novela existe mesmo, vocês sabem, existe, né? Existe. Sério? Sério, ela existe mesmo. Essa novela é real. Inclusive passa, não sei se passa até hoje, mas ela passou. A abertura era uma ampulheta, eu lembro. Passava. Caraca, existe Days of Our Lives? Eles pegaram ela pra... Os atores eram reais. Caraca. E é daquele jeito mesmo. Aquele jeito ali canastrão. Ali é um pouco exagerado, mas é daquele jeito mesmo. Aquela cafone... Gente, mas o... Eu lembrei do Dr. Drake Remore. Eu lembrei do Joey fazendo o teste pra uma peça. Lembra que ele mentia no currículo? Falava que fazia tudo? Sei mentira. Fala, aí você fazendo... Você fala francês? Falo. Aí a Phoebe tenta ensinar francês a ele. E ele acha que tá falando. Aí ela fala... Je m'appelle Joey Tribbiani. Aí ele... Né? É de Jadjoha. Ah, ela, você não tá falando francês. Ele, eu tô falando francês. Aí ele... Aí ele vai fazer o teste e começa a falar assim. Que maluco. É, aí ela vai lá e fala assim, ó, desculpa aí meu irmão, aquele é retardado. Ela finge pro diretor da peça que o irmão é retardado, que ele é retardado. Ela começa a falar em francês, né? Ele é um pouquinho retardé, não sei o quê. Me desculpe, aí o cara fica pro Joey, good job! Very nice! É, o Joey era bom, cara. Lembra quando ele fazia ponta nos filmes? Fazia ponta. Mas ele queria atuar no segundo que ele tinha de ponta. É, era muito bom. Lembra? Ah, quando ele interpretou um cadáver. É, um cadáver. Era o cara que tava morrendo. É, o cara que tava morrendo. Aí ele... Não tinha um esquema de interpretar com a sobrancelha, o Joey? Não, ele interpretou com a bunda. Isso. Ele era fez dublê. Dublê da bunda Robert do Danilo. Da Patina. Primeira temporada. Não, tem um lance da sobrancelha que o Azaghal falou assim, cara, o Azaghal é o cara mais fã de Friends aqui. Tem um lance da sobrancelha assim, que ele tá, quando ele dá aula de atuação, que ele não consegue emprego, aí ele ensina que uma das coisas que você pode fazer é fazer de conta que tem um anzol na sua sobrancelha, e aí você levanta a sobrancelha pra parecer muito interessado em alguma coisa e tal. Cara, não, ele usa até a sobrancelha pro How You Do. Levantadinha na sobrancelha. Eu lembro que ele vai mostrar pra avó dele que ele vai atuar fazer uma ponta. Só que corta a cena dele. É. Aí ele fica, caraca, eu tenho que mostrar alguma coisa pra ela. E ela não falava português, ela é inglês, ela só falava italiano, né? Ele, gente, eu tenho que mostrar alguma cena pra ela. Aí ele faz uma fita caseira no intervalo da série. Aí o tio André, você não podia ter mudado a blusa, pelo menos. Aí ele filma na casa dele, fingindo que tá no filme. Aí som de pato, de galinha. Sim, faz é bem muito bom. E aí ele bota na fita lá e a avó acredita e tal. Oh, Joey! Oh, excellent! É muito bom. Bom, você começa meio tentando descobrir como usar a personalidade de cada ator. É, o entrosamento. E fazer o entrosamento. Eles vão, você sabe que eles estão meio desentrosados. O roteiro manda muito nos atores. E com o tempo, os personagens vão se estabelecendo. Vê que eles vão até fazendo piada em cima da personalidade de dois personagens. Eu adoro ver a evolução. Assim, e vai evoluindo. Então o Ross... O Ross foi a mais forte. Evoluiu muito. Que mudou muito. Ele ficou maluco. No início ele era um bonachão. Ele era um nerd. Né, nerd, um todo meio assim. Gostava da Rachel. Depois o cara virou um professor, né, um paleontólogo. Ele era um cara todo bem, assim, boa pinta. Virou sex symbol, né, nos Estados Unidos, o Ross. E começou bobão. Eca? Né? Ele era. O Ross, chegou uma época que... acho que não sei se foi na quinta ou na sexta temporada. Em que ele ficou super boa pinta, assim. Vou falar, gente, bonitão, vai rolar um masculino de alerta aqui. Falar. Ninguém vai te jogar aqui, não, né? Não, não, vou falar. Ele ficou boa pinta, assim, aí começou... Ficou bem apessoado. Aí parece que foi uma época que ele fez muitos comerciais nos Estados Unidos, e ele ficou bem cotado, assim, as meninas ficavam todas piradas pelo... Nossa, eu sempre achei ele horroroso. É, mas ele... Ele era maior do que os outros, não era mais alto, assim. Mas tem maior. Mas, cara, quando o Tom Selleck aparece na série, o Ross fica um anão. O Tom Selleck, o ombro dele ocupa a tela inteira. Ele era muito grande. As participações foram muito boas, o Tom Selleck era ótimo. E nos Estados Unidos teve esse casalzinho queridinho que era o Ross e Rachel, né? Todo mundo fala Ross e Rachel. Team Ross. Tá bom, Team ok. Ross. E aí, quer dizer, ele começa sendo aquele cara que sempre foi apaixonado por ela e ela nunca prestou atenção. E aí eles acabam ficando juntos. Quando ele tá namorando com a japonesinha lá... Ela vem pra destruir a vida dele de novo. Ela percebe que gosta dele. Gosta de estar feliz? Preciso fazer alguma coisa. Porque quando você tava sozinho na merda, eu nunca me interessei. Mas é engraçado. Mas a vida é assim, gente. Se interessa porque não pode ter. Eles foram um casalzinho da série, né? E quando eles ficaram juntos, foi logo na segunda temporada. Foi cedo. E aí, tipo, o que acontece quando normalmente um casal que tem uma série que depende de uma tensão, assim, sexual ou amorosa entre... Olha o Jovem Nerd. Não, existe isso. Lembra aquela série? Tinha aquela série Lois e Clark, lembra? Aquela série tinha merda de Super-Homem. Sexual, tinha? Pra caralho. O Super-Homem de Lycra podia ter. Não, essa era a tensão. Aquela série Lois e Clark. Nossa, Jovem Nerd adorava. Essa série merda. Eu adorava na época porque era falta de. O Jovem Nerd devia ser apaixonadinho pela Lois Lane. Ah, devia. Era. Um chivinha, peitinho caído também. Não, ela era bonita. Ela tinha os peitinhos que putinha. Olha só. Coitada. A série inteira, várias temporadas, não sei quantas temporadas, tinha essa tensão sexual entre a Lois Lane e o Super-Homem. Você via pela tensão sexual, só pra... Não, todo mundo que via a série queria que eles ficassem juntos. Uh-huh. O que aconteceu? Depois de, sei lá, N temporadas, decidiram, pá, juntar os dois, botaram eles pra casar, e isso até motivou o casamento do Super-Homem com a Lois Lane nos quadrinhos. Foi essa série, Lois e Clark, que motivou os caras a acelerarem os quadrinhos pra ele finalmente casar depois de 70 anos. E o que aconteceu? Depois que eles casaram e viraram um casalzinho, a audiência caiu pra caralho. É claro, porque não tem conflito. Não tinha mais conflito, cara. Série... Eles eram um casalzinho. Uma série vive de conflito. É. Você torce pelo casal, quando o casal se concretiza. A mesma coisa. Agora eu vou dar um exemplo que maior. Que merda, uma série do Super-Homem. Perdeu audiência por esse motivo. É as briguinhas do Super-Homem falando, vai, o mundo vai tomar. Olha só, agora eu vou dar um exemplo mais antigo e mais forte ainda. A série que foi um sucesso nos anos 80, que foi o primeiro trabalho do Bruce Willis, antes dele ser o motherfucker do cinema. Que amava. Era Gato e o Rato. Moonlighting, Gato e o Rato. Total tensão. Eles eram detetives particulares e tinham atenção sexual absurda. A graça era essa. E todo mundo torcia pros dois ficarem juntos. Ah, não aguento mais e tal. É. Aí depois de 1 milhão de temporadas, juntaram, fizeram ele, o Bruce Willis ficar com a Sybil Shepherd. E aí foi uma merda depois disso. É lógico, é, gente. Não é. Era isso que aconteceu. Juntaram o Ross e a Rachel no segunda temporada e acabou. Acabou o conflito, cara. Eles tiveram que inventar aquela parada do cara. É, só que eles arrastaram esses conflitos. Então, né? Aí que aconteceu. Aê. Mas foi muito bem feito eles terminarem o Ross. Mesma coisa aconteceu agora no Big Bang Theory. Mesma coisa. Tensão sexual entre o Leonard e a Penny. Aí eles ficaram juntos. Aí o que acontece? Pum, perde a graça, cria um problema e separa os dois. Cara, isso é uma fórmula de sitcom. Mas eles não estão juntos de novo? Leonard e a Penny? Eu não lembro agora. Então quer dizer, casal feliz não dá ibope. Não dá ibope. Casal feliz não dá ibope. O povo quer ver, entendeu? O povo quer tensão sexual. Apesar de ser uma série de humor, né? Friends tinha uns momentos bem sérios, né? Quando a Rachel terminou a primeira vez com o Ross. É bem dramático. Foi uma cena bem tensa, assim. Foi uma atuação bem maneira, assim, da Jennifer Aniston. É, né? Triste, a gente... Vai, Jovem! Era boa. Eles estão lá, eles foram esquiar, né? O carro quebra. Aí ele conta, acho que traiu ela, que ficou contra a mulher. É, eles ficam discutindo na sala, lá. Sim, mas é bem tenso, assim, ó, quando eles discutem, assim. Isso traz uma emoção pra série, traz uma carga emocional grande pra série e você entra... Porra, carga emocional, tensão sexual. Mas tinha momentos do Friends que você ficava envolvido com a coisa e tava gostando um drama ali, entendeu? Principalmente nesse drama entre o Ross e a Rachel, que era uma coisa bem intensa, né? E rolava bastante. Aí eles terminaram e aí voltou a graça, entendeu? Só que agora eles tinham um novo tema que era os caras estiveram juntos e brigaram e tem um problema pra resolver e eles iam fazendo, costurando as piadas em volta de tudo isso, né? Até nesses momentos aí, tem um episódio que ela fica brigando com o Ross no apartamento da Mônica e todo mundo tá no quarto da Mônica e não tem coragem de sair. Quando eles desmancham. A conversa deles é toda séria, é uma conversa de término de relacionamento, né? Eu aplaudo os roteiristas que conseguiam ir lá pra dentro do quarto e fazer um alívio cômico e fazer lá. Piada lá dentro. Eles ficaram comendo cera depilatória. Sempre tinha o Chandler pra fazer alguma piadinha, né? Exato. Mas é um desafio de roteiro absurdo, porque você tá numa cena séria, cara. Você tá numa cena dramática. Carga emocional gigantesca. Você vai pra ali pro lado e você faz piada. É muito bom, cara. É muito bom. Eu vi uma entrevista com os criadores da série sobre esse episódio, né? E eles falam exatamente isso. Toda essa história do Ross e da Rachel, eles decidiram na primeira temporada que, eles vão ter que ficar juntos, vamos simplesmente fazer isso acontecer, deixar rolar um tempo e depois separar, porque não dá pra ficar ficar assim. E aí eles tinham toda essa preocupação de ter a cena romântica, ter a cena cômica. Ter a cena tensa, né, a cena dramática, isso. Ter a cena cômica de novo. Pra quebrar. É, pra não virar uma novela, né? E tinha uma coisa, uma curiosidade sobre essa, sobre esse começo de namoro dos dois, que foi, eles queriam que quando eles finalmente se beijassem, o Ross e a Rachel, que eles fazem isso na porta do Central Park, assim, quando ela tá fechando o café, né, saindo do trabalho, isso. Eles queriam que isso acontecesse com uma música do U2. Isso. E aí, eles não conseguiram a liberação da música a tempo do episódio ir pro ar. Aí eles fizeram uma música parecida com o U2. Caraca, é verdade! Ah, não, mas parecida não, é igual, eu achava que... Não, é bem o estilo da guitarra do The Edge, né, assim, aquela guitarra cheia de efeito dele e tal. E aí depois, quando eles terminam, eles falam, putz, agora é a hora da gente colocar a música do U2. Eles aí eles conseguem liberar. With or Without, né? E tem aquela cena que ele liga pra rádio e pede pra tocar a música, né? E aí nessa cena rola também, a cena é uma hora emocionante, aí ela liga pra rádio e pede pra parar de tocar a música e conta o que aconteceu, né? Aí a locutora fala... Ross, você é um filho da mãe. Eu não vou mais tocar sua música. Como você pode fazer isso? E agora a música de não sei quem que atropelou a sua esposa. Ele está com... Ai, que horror, gente. Sim, eu lembro. É, o cara que atropelou a esposa era mais light. Que atropelou e ela o perdoou. Mas você vê, os caras conseguem quebrar um momento dramático. É. Se você reparar bem em Friends, eu acho que a grande maioria esmagadora das cenas era isso. Se tivesse alguma coisa séria, alguma conversa um pouco mais séria, no final da cena, pra cortar, tinha alguma piadinha, alguma coisinha engraçada, com aí certeza. Tocava aquela musiquinha e cortava pra outra cena. Mas realmente no Ross e Rachel, eu achei que eles esfriaram demais. Achei que ficou muito. Aí o que aconteceu? Durante as temporadas seguintes, eles voltaram pra aquela tensão sexual novamente. E souberam fazer isso acontecer. Obviamente, depois de 10 temporadas. Você não aguenta mais, você porra, cara. É, porque quando chegou na oitava temporada ali, já tava uma enrolação absurda, né? Os caras tinham filhos, os caras tinham filhos juntos. Os caras tinham filhos. E não vão ficar juntos. Moram juntos, tem um filho. Foi babaca. Não vamos ficar juntos. Arrastou demais, porque a série tinha que terminar com eles decidindo ficar juntos, óbvio, né? Que tinha que ser Ross e Rachel. Os criadores falaram que esse foi um dos motivos pelo qual a série tinha que terminar. Que porque essa história... Todos os personagens já tinham concretizado tudo. Exato. O Chandler já tinha casado com a Mônica, já tinha adotado uma criança, o Ross tava bem lá na carreira dele, a Phoebe casou com o Michael lá, com o outro rapaz lá, tava todo mundo muito bem resolvido, né, não tinha mais pra onde ir. Essa é uma coisa legal de falar, que quando tá na oitava, nona temporada, a série tava bem ruim já. Já tava na hora de acabar, já tava arrastado. Na hora de acabar. E o Mike, o Paul Rudd, ele deu uma revitalizada na série foda, assim, ele é muito bom, cara. Ele podia muito bem ter sido se ele tivesse entrado antes, ele podia muito bem ter sido um sétimo Friends ali por muito tempo. Podia, ele era bom. Poderia. A presença dele recorrente foi muito boa. Os episódios com ele eram muito engraçados. Aqueles episódios e era muito engraçado eles viajam pra aquele... Vai ter um congresso de paleontólogos e o Ross vai palestrar lá. Aquela temporada em que ele já tá como namorado da Phoebe. Aqueles episódios são muito legais, cara. Que eles estão lá naquele evento. E é muito engraçado como o Mike, ele zoa os outros caras, né? Ele zoa todos eles. E a relação deles. Ele fica zoando o Ross, o Chandler, a Mônica, o Joey. Ele acha todos eles meio bizarros, assim, meio... É engraçado, é como se o telespectador fizesse parte de um personagem, tivesse um personagem dentro do show, porque os personagens estão tão integrados e tão, assim, um acostumado com a loucura do outro, com os problemas do outro, que se você colocar um personagem novo, que nunca teve naquele ambiente, ele vai começar a apontar todas as maluquices, Exatamente. Né? Exatamente. É muito difícil numa série tão longa você colocar um personagem novo e ele ser aceito, né? Pois é. Isso aconteceu com uma naturalidade. Eles tocaram num ponto bom. Isso acontece entre a quarta e a quinta temporada. Que eu acho que é a melhor época do Friends. Foi a época de ouro do Friends. Por quê? Pra mim também. São os melhores episódios. Foi a época de quê? Essa? Época de ouro. Época de personagens. De ouro do Friends. De ouro. Eles já estão maduros. Muita atenção. Eles aumentaram. Exatamente. Eles aumentaram a atenção sexual lá. Nossa, esse telefone, hein? Esse telefone que do Jovem Nerd. Ele é assistindo pelo telefone. Eles aumentaram uma... Aumentou a tensão. Eles aumentaram... Eles aumentaram o máximo do problema, que eles já tinham, né, ficado juntos, separado, com o Ross conhecendo a Emily, que era uma inglesa, e, vou casar com ela, né? Então, meu Deus, Ross Rachel, o cara vai casar com outra mulher e tal. E aí eles fazem o impensável quando eles vão casar na Inglaterra. Primeiro, que o Ross fala o nome da Rachel na, no altar. Fala. Né? Ele fala, eu aceito você, Emily. Aí ele olha pra não, ela. Não, ele fala Rachel. Eu aceito não, você. Não, o padre fala, eu. Ele ah, repete, aí ele, eu aceito você, Emily. Aí ele, eu aceito você, Rachel. É. Aí todo mundo. Ah, nossa, eu me lembro. Ai, eu pulei no sofá. Ele ainda gosta dela. X2, S2. Era o que todo mundo queria ouvir, né? Esse é o último capítulo da quarta temporada. Aí... Ele tava casando com a mulher mais chata da mulher do todo mundo. Não, não, mas peraí. Ele estava feliz. Aí a Rachel viu, Ross está feliz? Peraí que eu vou pegar um avião e resolver isso. Mas o que acontece? É, eles criam a nova chama de esperança pro casal no último episódio e fazem o impensável. Juntam o Chandler e a Mônica, que eram pessoas que não tinham nada a ver um com o outro. É, eles saíram da festa e foram transar no hotel. Isso foi ótimo, esse casal foi. E aí, a quinta temporada, cara, ela começa espetacular, por quê? Você tem a situação, ah, Ross e Rachel, será que vão ficar juntos e tal, que legal. Não deu certo, melou o casamento todo, criou toda uma situação dele querendo pedir perdão, a mulher se isolou, e a Rachel não sabe o que fazer, fez merda e tal. E eles criam a ideia de que como o Chandler e a Mônica não tinham nada a ver um com o outro, assim, como um casal, as pessoas não pensavam neles como isso casal. Isso que foi legal, a gente não imaginava. Eles decidiram manter em segredo que eles tinham ficado juntos. A cena deles ficando pela primeira vez, que eles estão pelados embaixo da coberta. Aí vamos lá, vamos olhar. A gente vai se ver pelado. Um, dois, três e... Não, a gente vai acabar com a nossa amizade. Dane-se, a gente não era tão próximo assim. A gente não era nem tão amigo, vai. Eles se olhando pelado, é muito engraçado. E aí, por incrível que pareça, essa química deu muito mais certo do que o Ross e o Rachel, cara. Eles vieram quebrar um tabu, né? Foram um casal feliz, todo mundo gostou. Exatamente. Exato. E que não estragou. Não estragou, né? E aí... A cena do Ross não podendo ver que a Mônica e a Rachel veem o Chandler e a Mônica se pegando. A Rachel já sabia, mas a Phoebe não. Ela... ela começa... Ah, Chandler, Mônica! Mônica, Chandler! Aí o Ross entra na sala, ela começa a pular... Pra chamar a atenção dele, pra ele não ver. Ah, é muito engraçado essa cena. E esses episódios todos, depois que o Joey descobre, aí eles vão, cada um vai descobrindo, né? De uma vez. Então o Joey descobre, eles têm que falar, ah, Joey, não conta pra ninguém e tal. E aí ele tem que ficar fingindo. Isso gera mil situações de comédia super engraçada e tal. E deu muito certo eles dois juntos, né, cara? Deu. Isso que eu achei legal. A gente não esperava. Nunca tinha pensado. O foco da série passou, mudou, né? Mudou. Foda-se. Você falou, foda-se Ross e Rachel, cara. Tanto que depois aprofundou, né, mas assim, até então a gente não via o Chandler trabalhando, não falava muito da vida dele. Aí começou a explorar mais o lado do Chandler, do trabalho dele, que ele largou tudo, ele queria ser publicitário, ele começava a falar as frases toscas, assim, não, né? O desafio da série é você saber o emprego do Chandler, né, porque nunca ninguém entendia. Nunca ninguém entendia, nem ele, né, tem uma época que ele fica afastado da Mônica, porque ele virou chefe de uma empresa, aí ele volta a fumar até nessa época, ele passa o Natal longe da... Ele não passa o Natal longe, ele volta, mas... Você começa a entender um pouquinho mais, né, do Chandler, a conhecer um pouco mais dele. Eu me lembro dele, ele fumava o cigarro, aí botava o ventiladorzinho, botava um bom ar e escondia o cigarro dentro da gaveta no trabalho, lembra? Eu lembro. De fumar no trabalho. Tem uma vez que ele fala o que é o trabalho dele e ninguém entende nada, continua sem entender. Não, mas teve uma época que ele trabalhou e foi chefe da Phoebe. Chefe da Phoebe? Não. É, teve. Eles trabalhavam na mesma empresa, ele foi promovido. Teve um episódio que ele contratou a Phoebe pra trabalhar na empresa dele. Ele contratou. Um secretário, uma coisa assim. E aí ela fica bem pouco tempo e ela começa a colocar todo mundo contra ele, porque ele é o chefe. ele contrata ela pra ajudar ele, ajudar a melhorar a imagem dele com as pessoas. E ela faz o contrário, ela simplesmente fica do lado dos outros caras. Ele não era, antes ele não era o chefe, ele era amigão da galera. Quando ele se tornou chefe, instantaneamente... Virou chato. Virou chato. E ele queria continuar sendo um amigão da galera, só que nego... Sim. Agora ele era o chefe, nego sacaneava. Não falava nada perto. Era muito engraçado. Aí a Phoebe vem pra ajudar, mas ela esmerdalha mais ainda. Mas o Joey também. Não tem um negócio com o Joey também? Que ele contrata o Joey? Ele contrata o Joey também, que o Joey começa a inventar. A Mônica contrata o Joey pra demitir ele, porque ela foi trabalhar como chefe num restaurante que o cara demitiu o chefe anterior, que era pai da galera toda. Era tudo na minha família. Não, isso eu lembro. Ele botou a Mônica no lugar dele, todo mundo odiava a Mônica e ela não tinha respeito dos cozinheiros, né? E aí ela contrata o Joey pra... Só pra demitir ele. Pra simular uma demissão. Simular um esporro e demitir. É. Não, mas o Joey também tem uma parada no escritório do Chandler, que ele inventa uma família, que ele começa a fantasiar. Ele... Tem, tem sim. Ah, sim, é verdade, é verdade. O Chandler contrata o Joey. Ele começa a gostar daquela vida de fake de escritório. E aí ele cria uma família com filhos. Como estão fulano e fulano? Ele começa a inventar. E aí o Chandler fala, porra, que porra é essa? Não sei o quê. Ele tem duas filhas, a Ashley e a Brittany. Caraca, você lembra? Mas não tinha um negócio assim, por que, que ele contratou o Joey? Tinha uma parada também meio bizarra. Porque ele precisava de alguém pra preencher uma vaga, e ele falou assim, ah, você não quer... E o Joey precisava de emprego. Ele falou, você não quer ir lá? Só você é ator, você pode fazer o personagem de um cara que é um processor, né? Que é um processador. Ah, eu posso fazer isso. E aí ele faz, e aí acontece a mesma coisa. Ele começa a colocar todo mundo contra o Chandler, e aí... Phoebe também trabalhou uma época com o Joey. Ele chamou ela pra fazer figuração na... É verdade. No... Ela tem que pegar a bandeja e entregar pro médico. Mas ela não consegue fazer isso, né? Primeiro que ela começa a ficar tremendo, tudo. Aí o Joey chega, não, ó, o paciente depende de você. A vida dele está nas suas mãos. Você precisa entregar essa bandeja. Você vai entregar essa bandeja. Ela precisava de criar... Aí ela entra demais no personagem. É, ela quer criar o personagem da ponta. Ela começa a criar também uma história. Que o médico ficou com ela e largou ela. E aí ela quer atuar de ponta, sabe? Ela passa atrás do Joey e dá um tapa na cabeça dele, porque o Joey falou que ele tinha traído ela. Ah, mas ele me traiu, ele é um cafajeste. Não, mas você é uma figurante, porra. É bem engraçado. Mas será que existe isso na vida real? Tipo, um figurante que quer se destacar? Assim? Ah, deve existir. Ah, deve porque ter. A gente não repara, né? Aí os caras, né, limam na hora. Sabe, o figurante que tá tentando fazer uma atuação, lá atrás. Será que tem isso? Sempre tem. Eu acho engraçado, eu nunca entendi, assim, alguns figurantes que aparecem muito, assim, que eles estão na cena, eles estão em primeiro plano na cena, só que eles não podem falar. Aí fica com aquela cara de... Vocês já perceberam? Vocês, quando tem um figurante que você sabe que ele não pode falar, sim, mas seria pertinente se ele falasse naquela situação. Aí você fica esperando ele reagir, e aí fica aquela reação de eu não posso falar, e meio tipo... Ah, é estranho. Bizarra, é, ele não pode ter grandes reações. Você para pra perceber, no Central Perk, todo mundo fala em silêncio. É, exato. Ninguém emite som. Não tem um burburinho. É bizarro, né? E aí, é tudo eles, entendeu? Entendeu? E se eles fossem realmente... Mas eles não dão uma zoada nisso na série em algum momento? É, porque o sofá tava sempre livre pra eles. Eles chegam, tem um sofá gigante. Eu acho que tem um episódio que eles chegam e tem alguém no sofá. Tem uma galera no sofá. E tem um episódio que tem eles bizarros, não tem? Tem. Tem o Ross bizarro. Não, a Rachel... Namora essa namorada. Um cara chamado Ross, que era igual o Ross. Esse cara, ele é o Ross, né? Com alguma maquiagem ali, com... Nariz. Alguma coisa, nariz. Mudava a cara, mudava dele o nariz. Mas é o Ross, né? É ele interpretando. É o mesmo ator. E ele tem a voz do Ross, tem, né, também. Então você saca que é o Ross. No começo você fica assim, porra, mas não é o cara, é a mesma voz, é estranho. Não, dá pra ver. Eles botaram um queixo também bizarro nele. É um queixo quadrado. O Guga ficou confuso. Eu tava vendo a série... No, você ficou, esse é meu amigo, mas não é... É, então. Aí no final da série aparece o crédito. Aparece lá assim, com uma aparição especial de Snaro. É um cara chamado Snaro. S. Russ. Ele parece Keanu Reeves, esse cara. Aí que bizarro, cara. Um cara que se chama Snaro. Que porra é essa? E é parecido, será que é? Aí na hora eu peguei o telefone e fui procurar, né? Que porra é Snaro. E aí eu descobri que ele pediu pra ser acreditado como Snaro, que era um nome que ele usava na escola, uma coisa assim. Ele criou isso, entendeu? Ele inventou. Ah, que maneiro. Você pegou o telefone pra ligar pra quem? Ligou pra... na internet. Que não tinha ligou pro IMDB. Alô? Quero saber quem foi aquele ator. A Mônica e o Joey foram desenhados pra ser um casal ao longo da série. O Joey? É, quando eles planejaram a série, a ideia era que o Chandler e a Mônica eram vizinhos, e de repente o Chandler ia ter esse roommate, que era o Joey, que era um cara engraçado, bonitão e tal, e aí ele ia se apaixonar pela Mônica, eles iam ter uma história. Então quando eles planejaram os personagens todos, o casal da série era pra ser o Joey e a Mônica. E aí, à medida que a série foi se desenvolvendo, isso simplesmente não fazia mais sentido. É engraçado engraçado que o... todo mundo, né, vê o Joey como um cara boa pinta. Todas as mulheres falam, tipo, a Rachel... Você acha ele boa pinta, Acha, eu acho ele um cara muito bonito. Ai, não. Gente, é muito engraçado. O Joey é muito bonito. Eu nunca achei nenhum deles bonito. Eu sempre achei os três feios. Que isso, Agatha? Os três feios. Eu gosto das pessoas. Então, pois é. Eu gostava tanto deles que eu achava eles bonitos. Mas então, mas é como se fosse, né? Só não gostava do Chandler cadavérico, eu ficava assustado. Não, mas é que assim, cada personagem foi criado por uma coisa. O Joey foi criado pra ser o galã. O Chandler foi criado pra ninguém achar ele atraente fisicamente, sim. As meninas zoavam ele. Ele era sempre o último a ser escolhido quando elas estavam conversando. Ah, quem é o mais bonito? Ninguém escolheu o Chandler. É. Engraçado. Chandler não tem um pedaço do dedo, né? Tem isso também, que é bizarro. Sério? O quê? Ele não tem a ponta do dedo. É verdade. Que mentira. Ele não tem a ponta do dedo médio. Não, na série. Não, na vida real. Na série. Só na série? Na série eles cortam, depois que implantam. Não, porque na série o Chandler perde um pedacinho do dedo, né? Ele não tem, o ator não tem. Não, na série ele tem três mamilos, lembra? Não, lembra que a Mônica sem querer deixa a faca cair no pé dele? Caralho, o cara é um freak show. Mas na série ele não tem um dedinho do ele pé. Ele não tem um micro rodela da ponta do dedo. Na mão. Ele não tem a unha, cara. Na mão. O dedo dele, o dedo médio dele é menor do que os outros dedos, cara. É. Ele não tem a unha, é isso aí. É cortado abaixo. É engraçado que o Chandler originalmente era pra ser gay, né? Eles criaram o personagem do Chandler pra ser gay. Só que resolveram mudar de última hora, acabaram transformando ele num personagem hétero. E só que... mantiveram a mitologia. Eventualmente eles faziam uma piadinha, sempre tinha piadinha em relação à sexualidade do Chandler. Eles resolveram mudar quando viram que a Ellen DeGeneres perdeu o programa dela. É seu casal. Eles não, a gente tá ganhando dinheiro com essa série, vamos... Tá cedo demais pra isso ainda. Mas eles brincavam com isso. O pai dele era um transformista, que era interpretado... O pai dele era um travesti. E a mãe dele escrevia contos eróticos. É, e o pai dele era interpretado pela Cybill Shepherd. Não, né? Era Cybill Shepherd, não. Ela é aquela outra. Kathleen Turner. Que fez aquele filme com o Michael Douglas. Gente, aquela mulher foi linda. Você que foi linda, Kathleen Turner. Depois tava fazendo papel de travesti. Era Kathleen Turner. Era o pai dele. Ah, fala, pergunta é continua, pai. Era o travesti zoado? Outro erro do Friends, que todo mundo sempre reclamou ao longo da série, é que assim, eles nunca poderiam ter a vida que eles têm ganhando o que eles ganham. No final, a Rachel é alta executiva lá da Ralph Lauren, o Chandler também, a Mônica é uma chefe de sucesso, beleza. Mas o Joey e a Phoebe, eles tinham que ser mendigos, cara, porque eles não trabalham. A Phoebe é massagista. Já foi mendiga, né? Ela já morou nas ruas, a Phoebe. Ela assaltou até o Ross, ela roubou o Ross quando eles eram crianças. Ela não mora junto, né? Porque assim, ela não mora. A galera, o núcleo principal mora ali naquele apartamento de frente, né? O Ross mora em outro apartamento. E o Ross mora mais afastado, mas pela porta a gente vê que ele mora bem. Ele mora ok. Ele mora em frente. Ele mora num prédio em frente. O apartamento dele tem a cozinha separada da sala, que é algo luxuoso, né? Você vê bem o apartamento dele quando ele tem um filho com a Rachel, que eles moram, tentam morar junto. Ele é professor de faculdade. Peraí, não. Pra morar em Manhattan? É, a galera sozinho, não tinha grana, né? Pra morar pra bancar. Caraca, Manhattan, é muito ali, caro. É muito ele caro. Mora sozinho ainda. Os outros ainda racham. Assim, tudo bem, né? O Joey não ajudava muito naquele aluguel. Exato. Um dos poucos erros aí, ó, de Friends. Os criadores da série já deram uma entrevista falando sobre isso também. E eles até tentaram inventar uma história na qual o apartamento da Mônica é, na verdade, da avó dela. Tem um contrato de aluguel antigão e por isso ela paga barato e lá. Mas aí uma hora eles falaram assim, isso é um mundo de fantasia. É assim mesmo. É verdade. Agora, o que é bizarro é que depois a Rachel, ela vira uma alta executiva da Ralph Lauren, e aí é o contrário, ela é rica, e ela continua morando num apartamento de merda, filha dela, que não tem um quarto, dividindo o apartamento com outro cara, que não é o marido dela, só com um amigo. Mas o mais absurdo é uma mulher que não fazia porra nenhuma da vida virar alta executiva da Ralph Lauren. Mas ela entendia de moda. Como funciona o mundo real. Você gostar de comprar roupa não faz de você um profissional. Não, mas ela cresceu. Mas ela sabe o look ideal. Ela cresceu dentro da empresa. Ela era assistant buyer e virou, né? Não, um cara conheceu ela no, numa lanchonete, viu a cara dela e falou assim, quer saber? Vou te contratar. Com todas as segundas intenções, obviamente. Não. Esse cara era o Mark. Foi assim que ela conseguiu trabalhar na Bloomingdale's. E a Zagal, isso existe, cara. Claro que existe. Isso existe. A mulher conseguiu um emprego só porque ela é bonita. E foi isso. Disso eu não tô duvidando. Então foi assim que ela conseguiu, cara. Mas aí ela tinha talento pra parada. Ela tinha talento pra subir na vida, cara. Porque essa parte não aparece no seriado. Trabalhar com moda, você só tem que ter bom gosto, né? Mas ela sempre teve bom gosto. Eu amo as roupas da Rachel. Porra. Queria guardar a roupa dela. E tinha a ver com o personagem dela. Tinha a ver. A carreira dela. Você vê que ela era mais bem vestida. Ela era mais bem vestida. Cara, legal mostrar que ela foi do nada e se tornou... Não, e isso acontece direto, gente, no mundo inteiro. Sem esforço nenhum. Legal. Não, que sem esforço. A mulher se esforçou sim, cara. Trabalhava. Sem esforço nenhum, cara. Caraca, ela trabalhava. Sem esforço nenhum. Não. Ela trabalhou, pô. Houve um esforço que não aparece na série, porque a série é PG-13 e não pode aparecer. Cara, nossa. Que machista. Não, gente, que horror. Que absurdo isso que você falou, cara. Não, cara. A Rachel não é uma boa pessoa. Quando vocês vão me ouvir? Ah, para com isso, cara. Para, não, cara. Não faz isso. Acaba com a Rachel, por favor. Não, o Rachel é boa. Alguém te fez sofrer na escola, né, Guga? É, o Guga tem uma mágoa. Tem uma mágoa. Alguém te fez sofrer no ginásio? Exatamente. A música do Romeu Santos. A garota mais bonita também era a mais rica e fazia de escravo. seu bel prazer. Olha aí, Guga. Tem uma mágoa mesmo do Guga. Tem, não tem, Guga. Fala aí. Essa Rachel, Guga. Confesso. Quem é a sua Rachel? Não, cara. Eu sou Tim Ross. É só isso. Ele tá no clube. Eu sou do clube do Ross. Você é do clube do cara que traiu ela e não admitia. Ele não traiu ela. Ela terminou com ele, chamou pra casa dela o cara. Um dia! Eles terminaram um dia! Ela falou, acabou. Ele saiu, ligou pra ela e falou assim... Não acabou. Ela falou... Vamos conversar. Não, vamos parar com isso. E aí ele ouve a voz do Mark. E aí, Rachel, você quer aqui comida chinesa? E aí ele fala, porra, você tá com o Mark? E aí, a gente acabou de terminar e o cara tá na sua casa? Aí ela fala, não, mas não é nada disso. Ah, não é nada disso. E aí ele vai e transa com outra mulher. É, gente, na verdade ele bebeu pra caramba. Ah, mas foi um negócio... E aí, shit happened. Olha só. Ele enche a cara e a mulher pegou ele. Foi uma situação... Eles souberam criar a situação. E que não tem claramente um cara certo e um... É, não um tem. Gente, errado. Mas ele acabou de... É pra você não odiar nenhum dos personagens. Vale lembrar que ele foi mastigado e pisado por ela a vida inteira, só pra não... Eles estavam dando tempo, mas no mesmo dia. É isso aí. Guga, a gente entende você. A gente e você, né? A portuguesa Ivan aí. Uma coisa engraçada, a Phoebe, e que eu achava que era, de todos os amigos, era que menos fazia sentido, não porque ela era maluquinha, mas eu não conseguia ver qual era a conexão dela com eles. Né? Porque o Mônica e o Ross são irmãos. O Chandler é amigo de colégio do Ross. Foi morar em frente à Mônica. O Joey virou roommate do Chandler. Então, fazia sentido aquele núcleo. E a Phoebe? A Phoebe era uma outsider, né? A Phoebe era um momento nonsense, que era totalmente nonsense. Mas a Phoebe sempre pareceu ser amiga, sabe? Ela nunca teve uma conexão forte. Ah, mas aí tem essa amiga também, aquela que o pessoal esquece de chamar. Mas ela não tinha uma conexão tão forte quanto os outros tinham. E eu achava bizarro, porque eu falei, quem é amigo da Phoebe por quê? Não. Phoebe Buffet. Mas a Phoebe era personagem, acho. Porque eu acho. Todos eles ficaram amigos dela juntos, né? Exato, ela era uma amiga. A nova amiga. Não, parece. O primeiro episódio ela já tá lá. Já tá lá. A Phoebe era roommate da Mônica. Ela dividiu um apartamento. É verdade. Ih, matou a charada. Elas ficaram, fizeram isso durante... Elas dividiram apartamento durante muito tempo. E aí depois ela secretamente se mudou pra casa da avó dela, porque ela não aguentava mais a Mônica. Tem um episódio que explica isso, verdade. Porque você matou a conexão. Mas de qualquer jeito ela ainda era meio parecida uma outsider, né? Mas ela era muito boa, né? Mas aí que ela tinha um nome falso que ela usava sempre, a Regina Philandri. Regina Philandri. Sempre é, eu acho muito bom aquele clipe do Smelly Cat. Não, Smelly Cat era Smelly Cat, Smelly Cat. Ela não sabia que estava sendo dublada. Lembra que fizeram ela achava propaganda? Que ela, gente, olha como eu canto bem. É. Porque ela se ouvia, assim. Mas né? O que é engraçado. Na cabeça a dela, a filha é um personagem ótimo. Maneiro porque tem muitas paradas completamente loucas, né? Por exemplo, o final de filme Phoebe. Final de filme Phoebe. Pô, a gente usa esse tema até hoje. É. Final Phoebe. Era de um, ela contava que tinha um filme de um cachorro, né? Que... A mãe dela, sei lá, ela não assistiu o final do filme. É, a mãe cortava. Pra ela, todos os filmes tinham um final maneiro. Eu adorei esse filme, final tão legal. Não, horrível. Não, porra, é horrível. Sim, sim. E aí ela descobre que a mãe parava o filme antes do final. E aí ela não via o final terrível. É, não via as mortes. Aí vira o final Phoebe. E a gente usa até hoje o final Phoebe. É, a gente usa até hoje o filme. Esse tipo de coisa. Mas é... Tem ela ensinando a Rachel a correr. Cara, essa pra mim é o melhor. Ah, até cara, hoje, cara, eu tenho vontade de correr daquele jeito. Ela corre que uma maluca, balançando os braços. É, não, é tão libertador. Se eu for correr, começar a fazer culpa, eu vou ser daquele jeito. É o melhor jeito. É, muito libertador. É, melhor. É libertador, né? Você corre de, com os braços pra cima. Você mas corre... ela explica por que ela... Né? É liberdade. Não, ela fala que é fugindo do diabo. Não, ela fala, ela explica pra Rachel. Ela, você nunca correu como se estivesse fugindo do capeta? Ela, você não vai correr estilosa fazendo culpa, você vai correr que não é louca. Braço pra cima. E a Rachel tinha vergonha de. A Rachel tinha vergonha de ir pro Central Park correr com a Phoebe. Até que um dia ela resolve até aderir. Até que um dia ela resolve testar e ver que é libertador. Você sempre teve vontade de. Eu correr, sempre. Que nem ela. É pra, um dia se eu fizer a culpa, vai ser assim, libertador. Olha só, a Rachel do café. A Phoebe, né? A Lisa Kudrow fez os personagens que era. Burrinha e maluquinha, né? É. Meio hippie e tal. É. E aí... Pronto, o Jovem Nerd acabou de cuspir um estereótipo. Mas ela era assim, ó. Gabriel Dredd. Tipo de essa foi pra você. Ela era de personagem, cara. Não, ela não tô dizendo que todo hippie é burro. E maluco, não. Ah, mas ela é riponga também, cara. Ela veio das ruas, né? Ela não foi criada por vó. Ela nasceu nas ruas. Foi criada nas ruas. Era uma mendiga. Ela foi criada nas ruas, gente. Ela via filme sem final. Não, mas... Oi, que a mãe se suicidou. A mãe dela se matou. A mãe fake dela se matou. E aí ela ficou sozinha. Ela teve uma infância traumática, assim. Acho que por isso que ela é meio... Na adolescência... Ela não é tão sentimental quanto os outros personagens. Mas aí o que acontece? Ela cantava lá no Central Park. Sempre uma música de retardado. A Smelly Cat sendo o maior sucesso, né? É, e ela sempre tinha uma musiquinha retardada, né? Sempre. E ela cantava mal. A musiquinha que ela vai cantar na creche pras crianças, lembra? Caraca, era a garota... Era a mulher que canta a verdade. Era a mulher que... Conta a verdade. E ninguém nunca teve coragem de chegar nela e falar você canta mal pra caramba. Teve um episódio que o Ross foi tocar teclado também e ela achava, e tipo, o Ross também tocava muito mal e ela falava, nossa, o Ross toca muito. E ele tocava muito mal, assim, muito mal mesmo. E ela, nossa, o Ross, ele tá ofuscando o meu brilho porque ele toca realmente muito. Como é que eu vou tocar depois dele fazer esse show incrível? E todo mundo, caralho, ela realmente tem problema. Ela... Mas então eu quero dizer o seguinte, ela cantava muito na série. E depois de um tempo, ela parou. Não cantava mais. Não existia mais Phoebe cantando com violão. Ela e por que isso aconteceu? Focou na massagista. Com uma dúvida. O que aconteceu, Guga? O que aconteceu? Acho que é por causa da mudança de profissão, né? Porque ela o dinheiro que ela ganhava era com os shows dela e com a gorjeta que ela ganhava. Depois ela virou massagista e foi transformando em algo grande, assim. Primeiro ela começou empregada, depois ela saiu e começou a oferecer massagem por conta, né? Trabalhar por conta. Eu acho que pelo fato dela estar ganhando dinheiro como massagista, ela não precisava mais da música. Talvez. Caramba, Castanhari, de onde você tirou isso, cara? Gente, porque ela cantava realmente, ela tocava pra ganhar dinheiro. É. Ah, mas ela às vezes tocava em casa, lá na casa da mãe. Ela ganhava dinheiro tocando aquela música merda naquele bar? Ela nunca ganhou dinheiro nenhum. Mas ela era fodida. Era pra ganhar tipo esmola. Mas ela era fodida, ela não tinha grana pra nada. Ela cantava na rua, pra aí nego jogava moedinha. Então é isso, a Phoebe é o Away do Friends. É só um mendigo engraçado que eles pegaram, cara. Não, ela era muito boa. É, mas depois ela ganha uma graninha quando ela vira massagista. Mas será que ela será que ela encheu o saco, a atriz? Ela, ah, gente, eu canto, é muito retardado esse negócio, essas cantorias, encheu o saco e falou, pediu pra não cantar. Não, cara, mais. A série foi... Eu acho que não tem negócio de encher o saco, você ganhou 1 milhão por episódio? É. Ah, saco. A série foi cacete. Tomando outro rumo. Ah, mas ela pode ter... Ah, sei lá. Acho que o personagem dela tomou, vai até mesmo porque ela teve o Mike, começou a namorar o Mike. E ela virou mãe de aluguel, não tem uma porra virou, dessa? É, do irmão. É, verdade, é isso é porque dela. A Lisa Kudrow ficou grávida. Ela mesmo, ficou né? grávida de verdade, aí tinha que ter um motivo. Eles inventaram, e aí como ela não tinha casal, não tinha nada, eles inventaram a história do irmão. Sério? Que aquela barriga era dela? Era, ela ficou grávida. Tinha uma desculpa, era uma desculpa pra ela. Não, mas por exemplo, a barriga da Rachel foi fake. Não, mas é que rola durante muitos episódios. A barriga da Rachel fazia parte da trama, né? Ela ter um filho com o Ross. É. A caraca, Phoebe não, Phoebe... Ela engravidou, cara. Mas... O maluco dela falou, vai, você pode carregar meu filho, né? A Phoebe era o personagem mais fácil de se inventar qualquer coisa, porque ela era completamente louca. É, ela vira a barriga de aluguel do irmão. É. Cara, e aquele irmão mas dela... namorava uma velha. Que namorava uma velha. Que era a mãe do Larry Forman. Que era cara, amiga, do Death Stamp Show, ela mesma. Eu adoro esse ator, cara. Ele é muito bom, mas é pena que ele não esse faz... cara é o Giovanni Ribisi. Ele sempre faz papel de psicopata, esse né? Esse Giovanni Ribisi. Ele faz de mongolito, ator. Né, não, ele faz muito bem de mongolito. Ele fez o pai maluco do Ted, né? Tem aquele... O pai maluco do Ted! Ted, o filme no Ted. Filme do ursinho Ted. O urso. Ah, que tem um cara que quer tem um roubar cara o ursinho. Que tem um filho, um pai então, ele é o psicopata. É verdade. Psycho, é. Ele é muito bom. Ele faz... O pai maluco do Ted. Ele faz Band of Brothers. O pai do maluco que quer roubar o Ted. A criança maluca que quer roubar o esse cara é muito bom ator. Ele é muito, muito bom, ele faz cara. Um filme com aquela Juliette Lewis também, que ele é muito bonito. Ele fez Avatar também. Ele fez Avatar, isso. Ele era o cara escroto. Ele não é mongolito, ele é escroto. Ele fez Band of Brothers. Ele é muito bom. E eu, Velozes e Furiosos também. Velozes e Furiosos? Não, cara, esse cara fez o Resgate do Soldado Ryan. Isso que eu falar, calma. Eu atribuo a ele, a gente tem que fazer um Nerd Office sobre isso, a melhor morte da história do cinema. Puta, eu também achei. Resgate do Soldado Ryan. Ele era um médico, e ele toma o tiro, e ele fica vazando sangue lá, ele fica, o que tá... Que acertou, puta, cara. É muito boa essa cena. Cara, esse cara é muito foda. Esse cara é um cara pra ganhar Oscar. E ele não desponta, cara. Por quê, ele cara? Não desponta, eu não sei por quê. Porque ele é a melhor cena um papel, de assim, cena mais dramática de morte. Ele é muito foda. Esse cara é muito foda. E ele mandou muito bem como retardadinho no Friends. É uma pena, não sei o que tá acontecendo. Da Phoebe. Foi muito vamos ligar época. Pra lá. Guga, pega o telefone pra gente resolver. Liga pro MDB. Vamos ligar pro MDB. Ela tem os trigêmeos, né, do irmão e na hora ela não quer entregar, lembra? Ela queria ficar com um. Ela queria ficar ela, posso ficar com um? Ah, gente, mas eu achei injusto, né? Deixa um pra ela. Como assim, André? Você vai deixar um filho seu? Não, porra, ela foi barriga de aluguel. Teve três, dá um pra ela. Que horror, André, você tá maluca? André tá maluca. Tá André pirou. Você não ia deixar pra irmã? Se eu pedisse assim, Agatha, pô, me deixa claro que não. Agatha. Até te zoando. Pô, Agatha, pode deixar um comigo. Gente, que horror. Ela queria ficar com o filho do cara. Tá perto de qualquer maneira. Ai, gente, que pesadelo. Tô chocada que a Agatha não me daria um filho. Chocada. Gente, que pesadelo. Isso é um pesadelo pra mim. Ai, que horror, gente. Que três. Pediu um só. Fez. Que horror, gente. Que horror. É mais fácil de dividir seu amor. Você podia, ficar... gente, que horror. Podia que ter escolhido. Tudo bem, fica com esse aqui. Ai, que horror. Fica com o casal e dá o que sobrar. Ai, que pesadelo. Gente, que pesadelo. Que pesadelo. Qual o problema? Ia dar pra mim. Mora em frente. Que horror, gente. Cancela. Cancela. Como a gente falou antes, Friends, ele se estendeu um pouco a mais do que foi o sweet spot dele, né? Eu acho que não. Você não viu? Mas, contando... Como ele não viu? Ele sabia até a parada da sobrancelha, ele era mó viciado, tá fingindo. Levando em consideração que eles estavam pagando 1 milha por ator na última temporada, eu acho que eles estavam na medida, mano. Estavam ganhando dinheiro bem pra caralho. Então, terminou quando tinha que terminar. Então, o que eu tô falando é o seguinte, a Ross e Rachel... Olha só, me desculpa, não terminou quando tinha que terminar, não. Porque tá todo todo mundo querendo fazer reunion, todo mundo tá cheio de dívida. Cheio de prestação de carro, não, ninguém conseguiu emplacar nada. Não, tá? Ela tá bem, ela é a única que não quer voltar. Não, mas a única que tá bem. O Courtney Cox tá aí fudida fazendo pânico. O Joey tá fazendo série. A Courtney Cox faz série, o Joey tá fazendo uma série. Mas o Joey ganhou prêmio, mas o Joey ganhou um episódio. Só se fala em outra coisa. Não, mas o Joey ganhou prêmio. Ganhou prêmio. De quê? Framboesa de ouro. Globo de ouro. Joey é legal pra caramba. É, episódio. Episodes. Ele interpreta o ator que só ficou conhecido por Friends. Então todo mundo chama ele de Joey. Ele é o Joey, mas não é o Joey. Ele interpreta caraca, ele mesmo. O cara tá vivendo a rebarba do Friends. E você tá dizendo que o Friends terminou na hora boa. Não, olha só. Quando acabou o Friends, ele ainda fez a série chamada Joey. Ele fez, mas chamava Joey. É. Série. É, só que não deu audiência. É. Só que não deu audiência. É, acabou na hora certa mesmo. Não é o nome disso não é spin-off? É, um spin-off. Spin-off, né? Pega um personagem. É, mas eles têm que tentar, por exemplo, sabe a série Frasier? Foi um grande sucesso. Aqui não foi muito porque falado. Era uma, porque, talvez Estados... porque era uma merda. Estados Unidos, não, era bom. Sucesso. Bom, não era bom. Ah, eu vi a Frasier. Frasier? Ele é um neurótico, ele é ótimo. Eu achava mais ou menos. Eu achava bem mais ou menos. Mas o Frasier... Eu assisti algumas vezes. Tentei me suicidar e depois me recuperei e parei de... Não, era boa. Era um grande sucesso nos Estados Unidos. E o Frasier era um spin-off daquela do Ted Danson, do... Cheers. Do Cheers. Sério? É, o Frasier era um personagem do Cheers. Caraca. Cheers for Fears. E aliás, essa foi a sequência de séries número 1, né? O Cheers era o número 1, quando estreou o Seinfeld. E aí, quando acabou o Cheers, o Seinfeld se tornou o número 1. E aí, estreou o Friends. E quando acabou o Seinfeld, Friends se tornou o número 1. Cheers ser uma série... Eu nem sei que série é essa, gente. É muito Cheers, tosco, aquele cara. There is a place knows your name. Do bar. Até Joy canta. Você sabe que série é essa, you não, Castanhari? You wanna be where everybody knows. Nada da minha época. Tô lembrando já. Caraca, eu vou entrar na justiça pra tirar esse nome nostalgia de você, cara. É antes do tempo. Nostalgia é de 10 anos. O nome do meu canal não é anos 80, anos 90. É nostalgia. Nostalgia, caralho, é um sentimento. É algo isso, único legal. Pra cada pessoa. O que é nostálgico pra mim pode não ser nostálgico pra você. Boa, exato, é isso aí. Fala isso pro juiz. Fala isso pro juiz. Eu já preparei esse discurso, cara, porque o que vem de gente falar pra mim, ah, tu fez nostalgia dessa porra aí. Ele já falou, porra, assistia faz 5 anos, caralho. Aí vem o Matusalém e fala, não, mas nostalgia. Era nos anos 30, quando passava I Love Lucy. Cara, tem a criançada de 2 anos que assiste meu canal, pede nostalgia Minecraft. Ô, Castelo, faz o nostalgia Minecraft. Não, cara, mas assim, depois que eu fiquei adulta, cara, Seinfeld é muito melhor que Friends. É diferente, é, exato. É, muito melhor. Realmente eu morro de medo de fazer nostalgia Seinfeld, porque tenho certeza que boa parte do meu público não pegou. Boa parte? Certo. Desculpa. Grande parte. Ninguém. Ninguém. Porque a gente fez... Não, sim, porque já pediram. A gente fez Nerdcast e o Nerdcast já tem um público bem mais velho que o seu, né? A gente ficou chocado que a maioria não conhecia não Seinfeld. Não conhecia Seinfeld. Cara, e é tão genial. Seinfeld é genial. É um humor genial. E aí, quer dizer, a gente compara muito porque era uma série, né, contemporânea do Não, porque do quando eu era mais nova, eu achava Friends muito melhor. Depois, eu tinha dia... ciúmes. Porque todo mundo... Por que Seinfeld é melhor? Faz mais sucesso que Friends lá. Friends é muito melhor. Sabe quem falava isso? Era o tio Celso. Nosso tio Celso. Falava Seinfeld. Caraca, Seinfeld é muito melhor. Ele, né? Friends é uma merda. Não, mas então... O Friends, ele tem... Se você parar pra pensar, ele tem piadas bem feitinhas. Tipo, tem. E tal. Tem. É um humor bem escrito. Mas é um humor mais... Mas é muito coxinha. Coxinha. É pra você botar o pullover em cima do ombro. Mas não é ruim. Sabe uma série que era contemporânea que era melhor que Friends? The Nanny. Ah, não! Ele é chato! Aquela voz, meu, não tem como ver aquela atriz por mais de 2 minutos. Mas eu assistia The Nanny. Eu achava muito chato. Era muito ruim. Eu assisti muita série ruim. Mas então, olha só, Fran Drescher, a Fran do The Nanny, ou a Janice. A quem das duas deve interpretar a Amy Winehouse no cinema? Pode ser. A Janice. Então, mas elas duas interpretam o mesmo estereótipo de mulheres de New Jersey, que usam aqueles afetadas. Cabelos que falam desse jeito. É uma caricatura mesmo. E existe muito lá. É verdade. Fala pelo nariz. As duas, né? As duas. Mr. Sheffield, não é assim que ela fala. Mr. Sheffield. É. Muito ruim. gente, eu adorava essa série. Eu adorava também. Miss Fine. É. Mas o melhor dessa série era o mordomo, não eram os principais. Aquilo era um noviça rebelde, né? É. Era muito ruim. Nossa, eu gostava. Noviça rebelde do subúrbio. Porque tinha governanta, que era tipo os nazistas, né? É. Mordomo que ninguém sabia, é um mordomo afetado. Mas não é, a graça da série era o mordomo com a outra. Eles que viraram destaque. Com a loura lá de... Com a loura. Eles que eram a graça da série mesmo. A história do Ross e Rachel tinha enchido o saco, o Monica e o Chandler já estavam muito bem casados e o drama deles era ter um filho, porque aí descobre que, né, o Chandler não podia ter filhos e tal. Não era mais tensão sexual, era tensão pré-natal. Tensão pré-natal. Teve a tensão pré-natal deles ficarem na maluquice. Aí, como o Guga falou, né, a melhor coisa dessa época foi a entrada do Michael, que era o namorado da... Eu não lembro desse cara. Da Phoebe. Sabe o cara que faz o... Ah, lembrei. Vídeo de 40 anos, lembrei, ele é um lembrei, dos... ele é o vendedor. É, ele é um dos amigos vendedores. É. É isso mesmo. Então ele foi a única coisa que deu um respiro, né? Uma coisa diferente, porque realmente já tava tudo se encaminhando para os finalmente. E, cara, eles estavam, né, com a situação absurda do Ross e a Rachel ter tido um filho. Teve essa nova situação. A Rachel está grávida. Aí cria-se uma nova parada. Quem é o pai e tal. E aí descobre que é o Ross. Aí... Ah! Todo mundo... Como é que é? Como é que é o Cristo? A segunda, não, vez, assim... a segunda vez ele fez uma contínua. Mas o Léo vai botar a primeira de novo, né? Reação do público. Aí... Público, né? Em sua maioria feminino, né? Deu pra perceber na sua representação. É, meu Deus. E como é que foi o final? Eu acho que a série acabou bonita, né? Não tem negócio das chaves? Como é que é? A Mônica e o Chandler. É, chaves foi emocionante. Eles compram uma casa e eles têm que se mudar. Então quer dizer que o cenário principal, onde toda a série se passou, não vai mais existir, porque eles vão se mudar. Aí eles meio que, pessoal, vamos devolver a chave. Aí todo mundo começa a colocar a chave, né? Os dois primeiros colocam a chave em cima da mesa. Aí você percebe que todo mundo tinha a chave do apartamento, né? Todo mundo entrava, saía. Tinha, porque que era? Porque a porta que não tinha? Trancava? É. Exato. Quem trancava a porta? Exatamente. Era só abrir a porta, não tinha o que... Exato. Que nem o apartamento do Seinfeld. Até quando fazia um sexo na sala, não trancava a porta. Aí qualquer um entrava... É engraçado que essa cena, a cena final, onde eles colocam a chave em cima do balcão, teve que ser refeita várias vezes, porque principalmente a Courtney Cox e a Jennifer Aniston, elas choravam de verdade, assim. Pô, mas aí ia ser maior. Por que eles não deixaram? É muito melhor. Ainda, se você prestar bastante atenção, você ainda vê a Courtney Cox, assim, quando ela diz a fala dela, que ela fala que é too much, alguma coisa assim. Você vê que realmente que ela tá emotiva. A Rachel abraça o Joey e você vê também que tá bem. Que é uma emoção real, não é uma atuação ali. Tem uma emoção, tem sentimento. Ah, mas eu fiquei muito triste, porque Friends eu acompanhei desde a minha adolescência até ficar adulta. Não, imagina, uma série que durou 10 anos. Eu comecei a assistir, eu tinha 14 anos e foi até, né, 24, sei lá, 24, sabe? Eu realmente é fiquei... Fácil fazer conta. É super fácil, né? E é engraçado que toda a fórmula da série ela é repetida muito na última cena, né? Porque todo, é aquela carga emocional, todo mundo chorando, né? Todo mundo ficando, acabou! Se fosse hoje em dia, ter um meme, todo mundo ia botar a chavinha, ter que... E todo mundo coloca a chavinha, aí antes de ir embora, fala, vamos tomar um café, então, o último café, aí o Chandler solta um aonde, né? Então, é muito bom. Eles soltam aonde, eles saem fora e acaba saindo. Ah, eu fiquei muito triste. Eles iam pra Lua? Não, eles iam se mudar. Porque a vida deles... Eles iam se mudar. Eles cresceram, né? Tipo, o outro casou. Agora cadê a sua família? Eles tiveram um filho, queriam morar numa casa em vez de morar naquele apartamento, né? A Rachel também, tem a filha dela, né? Tem a vida dela. A Rachel ia pra Paris, não é? Ah, não, ela desistiu. Ia, mas desiste. Pra ficar com o Ross, Todo mundo cresce, né? E aí é muito triste. É o Breaking of the Fellowship, gente. Breaking of the Fellowship, é isso aí. Não, era muito fácil. Se continuar a história dali, mas foi essa desculpa que eles deram. E você vai vendo isso na série. Isso acontece na vida de todo mundo. É, gente. Isso tem é legal. Que acaba. E aí cada um segue o teu. Não, e você quanto vê é quando... fácil se reunir, porque tá um perto do outro, tem um apartamento comum, a amizade sobrevive. Agora, uma vez que saiu, que você vai ter que pegar o carro e dirigir 30 km pra ir. Aí ferrou. Exato. Hoje em dia, pra gente reunir os amigos, vem um de Orlando, tu vai de São Paulo, tu vai... É difícil. Não, é até triste quando, antes disso, quando a Rachel vai se mudar, né, do apartamento da Mônica, que veio, que o Chandler vai morar com ela. Nos episódios finais, tem um drama de que a Rachel tá indo se mudar pra Paris. Ela consegue outro emprego na Gucci de Paris, ela vai se mudar e o Ross não quer que ela se mude. O que seria fácil, porque era só ele falar, ó, você não pode se mudar com a minha filha. É verdade. É verdade. Não, mas ele não se resolver facilmente. Mas ele não é escroto, ele entendeu? Não é escroto. Ele... Ela que é, né? Ela que é escrota de se mudar. É o que eu tô tentando falar, o problema inteiro. Ela quer se mudar pro outro continente com a filha do cara. É verdade, isso aí foi meio escrotinho, né? Isso foi meio escrotinho. É. Mas, gente, a carreira dela, né? Tá acima de todas as outras coisas no mundo, né? É isso que ela pensa. O Ross também podia ir pra Paris também, deixar de ser egoísta, aquele emprego de merda dele. Porra, o cara tinha apartamento sozinho no Rio. Ele é, cara, ele ganhava bem, cara. Ah. E aí ela tá indo pra Paris e ele convence o chefe dela a dar um aumento pra ela, coisa assim, pra ela não ir, porque também tudo é só grana, né? É só isso que importa. Ah, olha só, olha a marca falando mais alto. É, olha só, você tá destruindo. É, mas esse é a tensão final de Ross e Rachel, né? Mas ela não vai. Ela não vai, então ela não é evil. Porque é pra ficar com ele. E o Guga? Mas aí você não sabe o que aconteceu depois, né? O quê? Ah, não sei. Três episódios ali, ela já deve ter arranjado alguma outra coisa. Não, não faz isso. Mas, o Ross podia ter ido pra França com ela, dava aula de inglês. Mas professora, ele... professora? De inglês, o cara era, sei lá. O cara era o quê? Antropólogo? Não, arqueólogo. Paleontólogo. Ele era paleontólogo. Mas aí, não, você vê, eles tiveram que arrastar esse romance deles até o último capítulo de 10 temporadas. Isso eu achei exagerado. Cara. Você vê, eles exageraram tanto que eles, como não tinham mais nada a fazer, teve uma época que a Rachel tava meio que apaixonada pelo Joey, cara. É. Pelo Joey. E aí isso foi a parada mais disgusting, cara. Foi. Cara, tanto que eles, foi não, nem eles nem conseguiram se pegar, assim, porque era tão estranho o era Joey ridículo, e a Rachel. Era ridículo, que eu acho que eles era devem ter tentado, estranho. Mas não e rolou. Aí, eu não sei se eles tentaram, era estranho a Chandler e Monica e deu certo. Não, mas eles eram era nojentos. É que o Joey era muito amigo da Rachel, eles eram muito ficou muito brother. Ah, e ele era muito imaturo, assim, não tinha nada a ver com a Rachel. Não tinha nada a ver, exatamente. Era um... Não, e no final eu achava que eles não tinham que ficar juntos mais. O Ross e a Rachel. Acho que não combinava mais. É, porque encheu a porra do saco. É, acho que desgastou muito. Encheu o saco. Muita mágoa. No final eu achei babaca ficar junto. Muita mágoa. Mas eles não iam terminar a série, assim. Óbvio que não iam terminar sem eles. Ah, poderiam. Mas poderiam ter feito isso até antes. Ia ser legal se a Rachel tivesse terminado com o Gunter. Ai, que nojo. Ia ser perfeito. Teria sido perfeito. Você sabe como esse Gunter foi contratado? Não. Tipo, ele tava fazendo figuração ali e precisava de alguém pra manipular a cafeteira ali, a máquina de café. Falando, quem sabe? Ele falou, ah, eu sei. Olha, ah, então, vem cá. Aí, pronto. Ele virou o cara que era ali, dono ele do... Ele foi contratado porque era o único cara que sabia porque ele era o único cara que sabia operar a máquina de café. É, o único barista. Ele foi contratado. É que ele era barista. Meu, você ter conhecimento supérfluo sempre pode trazer alguma coisa. Mas também foi só isso, né? Não, ele... Ele foi só o Gunter e acabou a vida do cara. Tá no padrão da série, né? O cara era figurante. Fez algo de destaque ali. Hoje em dia ele é barista mesmo, né? Ele era um figurante que... Né? Não, então, olha só. Falava... Tem uma empresa... Eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma empresa árabe que criou uma franquia do Central Park. E aí você pode criar o seu próprio Central Park em qualquer lugar do mundo. Sério? E o Gunter é convidado pra todas as inaugurações. Rebaba. Olha o dinheiro voltando. Ai, Baju. Gente, eu quero ir. É, eu também. Pô, sentar no sofazão. Você nunca vai conseguir sentar no sofá. Deve ser só pra tirar foto. Deve ser só pra tirar foto. É, deve ter um sofá pra tirar foto. Cercadinho, você tem que pagar pra tirar foto. E o sofá do Friends foi achado. Ele tava jogado assim, a produção pegou um sofá no porão de sei lá não, onde. Não, tava jogado no chafariz. Sabe uma coisa que eu achava bizarra? A abertura do Friends. Por quê? Chafariz. Conceitual. Nos Estados Unidos eles seriam presos facilmente. Por quê? Por vandalizar propriedade pública. E quem disse que aquele chafariz é da rua? Pode ser da... Caraca, é na praça. Primeiro, eles levaram um sofá pra praça. Já é bizarro. Podia ser da casa de um diretor de cinema. Mas eles... Faz sentido, realmente. Ou de um mafioso. O mafioso adora chafariz. É, porque os amigos vão pra casa do mafioso jogar água pro alto. Mas eles só jogam água. Isso é crime? Não sei, a gente pode tentar fazer isso nos Estados Unidos. Pode sim, mas aí você vai ser deportado, meu amor. Exatamente, não é uma parada normal. Mas eles Não podemos brincar com isso. Festejar, pega o sofá do restaurante. Ah, os vândalos, né, cara? Aquele prédio no fundo ali atrás é o dormitório de uma universidade. Ah, então tá tranquilo, gente. Universidade rola altas confusões. Altas confusões. Eu lembro que essa música foi, né, um grande sucesso. Foi. Chegou no Top 1 no Billboard. Eu lembro dessa música tocando na Night. Sério? Na Night? Ficava realmente empolgado. Música do Friends? Caraca, o Jovem Nerd nunca frequentou lugar nenhum. O Jovem Nerd não sai de casa, ele fica chorando. Se a música ficou no Top 1 da Billboard, é porque tocava pra cacete. Quando eu trabalhava com o seu M, nos bar mitzvahs... Tocava Friends. Tocava, quando iam chamar os... Agora vamos chamar os amigos, né? No bar mitzvah. Aí eles chamavam no palco e sempre tocava Friends. Não. Essa engraçado. Música ficou, música me lembra bar mitzvah. Número 1 é pra música de Night, nem sabia, tá, né? Jovem, né? E foi um puta One Hit Wonder. Essa banda se fudeu muito. É, mas aí essa música foi feita pro. É, a banda foi contratada pra gravar essa música. Pô, mas eles se deram bem. Eles não se deram mal, eles fizeram um job e ganharam por ele. É. Mas ele ganhou até hoje, né? Porque isso toca até hoje. Ganhou até hoje, é verdade. É ótimo. A banda que não tem talento nenhum que se deu bem pra caralho. The Rembrandts, acho que é alguma coisa assim. Os Rembrandts? É isso o nome da banda? Rembrandts, acho que é Rembrandts. Rembrandts. Rembrandts. Rembrandts. Do pintor Rembrandt. Caraca, com esse nome ele realmente vai fazer sucesso. É um nome muito difícil. O David Crane e a Martha Kaufman, eles ajudaram a escrever a letra, ajudaram a produzir o clipe, ajudaram a criar a música. Qual é a letra? Eu não sei. Nós somos amigos. I'll be there for you. Não, mas a letra fala disso, tipo, de uma pessoa que se ferrou. Nada tá dando certo, nada tá certo. Tá ninguém fez essa música em português? Ah, ele fala, sua vida amorosa tá na merda. A Simone não fez a versão. Como é que é? Your job's a joke, you're broke. You're broke, love life, DOA. Your love life, né, tá uma merda. DOA morreu, né? Parece que você tá sempre em segundo lugar, sei lá. I'll be there for you, é isso. But I'll be there for you. Amigo, é isso aí. Because I'm your friend. Em português seria tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí, tamo seria junto. Você tá fudido, mas tamo junto. É nóis. É mais ou menos isso. Você tá fudido. Como é que é? Eu não sei cantar. Mas é isso, exatamente isso. Na minha mente funciona muito bem. Eu consigo fazer isso. Você consegue ouvir a música? Eu consigo. Ai, canta. Você tá fudido, mas nós tamo junto. É a tradução do Silvio Santos. Quando eles gravaram o clipe, a música não estava gravada ainda. Eles estão lá dançando e tal, mas eles estão dançando no silêncio. Ah, que horror. E tem uma hora que aparece a Rachel cantando a música, mas não existia música. Eles só tinham a letra da música escrita. Ah, tá. Então, mas como é que eles conseguem dançar no ritmo da música? Eles estão dançando, eles estão bem cansados. Eles são tipo trapalhões. Eles estão meio que um. E os cortes são rápidos. Eles estão dançando, eles estão jogando água. Just dancing, just. Finge que tá tocando guitarra. Depredando propriedade pública. Na maioria dos filmes, quando tem dança, tá tocando, sei lá, não tem música, na verdade. Se você reparar, cada um tá num ritmo. Ai, gente, mas. Em cenas de filme, de novela, quando parece boate, essas coisas, não tem música. Porque os atores estão falando, né? Estão conversando. A música é colocada depois, por cima. Na edição, né? Na edição. Ai, que horror. E aí você vê, às vezes. Essa vida já tá difícil, né? Não, principalmente novela. Você vê um dançando aceleradinho, outro devagar. Cada um dança uma loucura. Claro, cada um tá com a sua música na cabeça. Gente, que horror. Você não pode botar a música na lá, porque você vai matar o som. Você vai matar o som. Não tinha pensado nisso. Que horror. Você vai cortar a música, vai picotar a música. Não pode. Vida já tá dureza. Imagina o John Travolta pra fazer. Imagina o John Travolta. Não, não é possível que ele tava sem música. Não, olha só. Quando a música toma todo o som da cena, como um clipe, como um videoclipe, é musical que tal. É óbvio que você vai botar a música no set, porque você depois vai matar o som mesmo. Vai cortar o som, não tem aí fala. Aí você edita e foda-se, entendeu? Mas se você vai pegar som, captar o som ali no estúdio na hora, você não pode ter música. Você vai fuder o teu editor. É verdade. Gaveta. E aí, aí é um problema de tensão sexual. A gente tira todo o Nerd Player que a gente grava, a gente tira a música do jogo, justamente pra não atrapalhar o Gaveta. É verdade. Fazer os cortes. Por isso que os bonecos jogam cada um num ritmo. Agora a gente tá gravando sem música. Exato! É verdade! Tem uma música de... Ah, Google estragando a magia. A minha cabeça aí, tá tocando I'll Be There For You aqui. Na minha cabeça tem uma trilha sonora. Minha cabeça tá aqui. Viu, cada um tá numa mesma experiência. O Castanha tá preso no começo da música. Já a portuguesa já não merece no final. Eu tô cantando ali em português, olha aí que beleza. Tamo Guga, você ia falar então, um negócio. Então, eu ia falar o seguinte, que... Peraí. Nunca fale o que eu ia falar o seguinte. Simplesmente fale. Caraca, o Braincast é assim mesmo? Vocês não editam, cara. Caralho, o cara cortou totalmente o ritmo da conversa e isso quer que eu comece de Guga, novo. Guga, aqui a gente faz cada um no seu ritmo. A gente acabou de falar sobre isso. Calma. Introduz aí o assunto como se fosse... Se fosse explicar tudo. Vai, fala. A série Friends era feita... Agora ficou muito robótico. Nossa senhora! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.